Projeto X Podcast. Bem-vindos de volta à arena, galera. Voltamos o tema de novo, Mortal Kombat, parte 2. Paramos numa parte muito triste da história. Mas voltamos à arena aqui pra completar aqui os jogos, né? E hoje também é dia de falar dos spin-offs, cara. A parte, assim, tão importante quanto Mortal Kombat. Primeiro que nesse meio tempo a gente já descobriu o narrador ideal pro Mortal Kombat, que é o Batman, velho. Round 1. Fatality! First of all. Fatality, really. Swear off me. Fatality. Swear to me. Muito bom, mas... My friends are dead. Antes de recomeçarmos o massacre aqui, quem tá aqui com a gente tem novos combatentes, o Panda morreu no caminho. O Panda sobrou um Fatality. Ó, chegou aí como DLC. DLC é bom, hein, mano, DLC. Então, vamos lá, começando aí comigo, né? Porque aqui é o Rods e cadê o DLC do Lindomar? Cadê? Tô esperando. The Brazilian Sub-Zero. Brazilian Win. Sub-Zero wins. Só tem voadora, né? Todos os botões da voadora. Botando soco e voadora. E ele tinha que ter skin do Kamen Rider pra dar o Rider Kick. E aqui é o Alck e eu forçava minha empregada a jogar Mortal Kombat comigo. Aê! E se ela ganhasse, era demitida. Olha só. Era demitida, exatamente. O pior é se perdia, né? Ai, que filha da mãe, velho. Que maldito. Sacanagem. Tinha 7 anos de idade e tava forçando a empregada a jogar. Puta, velho, caraca. 7 anos de idade. Depois existe violência infantil das empregadas, das crianças, e o nego reclama, por quê? Aqui é o Sage, e nesses próximos jogos eu sou a orelha do cast. Mas uma orelha sangrento, vai, tá bom. Né? Orelha com sangue. Com sangue, né? É, aqui é o Cabeça, e parafraseando um dos maiores gênios da nossa música... Depois de muito tempo, descobri quem é que eu quero. Então, desde pequeno, escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero! Você fica fã de mim, mas você fez referência a um funkzinho de Mortal Kombat, cara. Pô, genial, cara. Mudou um marco na internet brasileira, velho. Mas coisa de funk não é legal, velho. Tirando a letra. Cara, funk de. Até de Mortal. Funk de Mortal Kombat com funk é bom. É, então, até é o único funk do mundo, cara. Que vale. Não, tem o funk do Jeremias também. Ô, cabeça, bom. Refaz aí, mano. Refaz aí. Você falou que funk é bom. Refaz. Não, único, então, único. Tá bom. Não. Eu falei que isso, tudo com Mortal Kombat é bom. Até funk. O funk. Mas vamos lá. Então, galera, estamos de volta para parte B, ou parte sei lá o que a gente vai chamar aqui da... Round 2, né? Do Mortal Round 2. Round do Mortal Kombat. Fight. E hoje, bom, já falei, a gente vai continuar essa história maluca, vai pular pros spin-offs e vai falar de muito sangue e sei lá, cabalismo, velho. Não, dessa vez, geralmente as pessoas falam muito sangue e peito. No caso aqui não tem peito, fica tranquilo. Pô, é o que importa, tá bom demais, continua, né? Continua com a fórmula aí, sangue, sexo e satanismo. O Triple S. Triple S. Oh my God. Jogo Triple S. Isso ia ser maneiro, velho. Mas sem perder tempo, porque o mundo tá acabando, né? Nessa bagunça do Mortal Kombat. Vamos já pular pro Mortal Kombat 6 aí, sem demora aí. Vamos lá, cabeça. It was not by chance that this trouble came to be. The blame falls squarely upon my shoulders for giving evil the chance it needed, and therefore fulfilling an ancient prophecy. Raiden's Earthrealm champions had failed to stop the Deadly Alliance from fully resurrecting the mummified army of the Dragon King. In the end, only Raiden himself stood between Earthrealm and total destruction. Defying the Elder God's wishes, he alone challenged Quan Chi and Shang Tsung in mortal combat. Earthrealm's last hope for freedom. Mortal Kombat Deception, ou 6. A gente botou o 6 e 6 não existe. Isso. Só um detalhe, Deception não é decepção. embora tenha a ver o título um pouco. Deception é caída, não é? É, não, Deception é fraude, engano. Fraude. É alguma coisa nesse sentido. Pensei que era caída, alguma coisa tipo decadência. O Mortal Kombat 6, ele segue muito a forma do Mortal Kombat 5, a mesma esquema de dois estilos de luta, de estilos de mãos nuas e um de arma. Os estilos estão melhores agora, estão mais interligados, mais fluidos. É, maneiro. E é o jogo, assim, com maior dificuldade, não dificuldade, mas é o mais difícil você dominar, porque você tem que realmente saber tudo de todos os estilos de luta. Eles ainda tiram as armas do nada, do além. Não, do nada. Do cu, do ânus. Gelado, se for sub-zero. É um dos mistérios de Mortal Kombat. Agora, se a gente não se perguntou por que o cara tem quatro braços, não vamos se perguntar de onde vem a arma isso também, isso, né? Vamos ser coerentes. Tá no contrato aí. Você falou que existe. Coisa maluca. Começando bem o cast, né? Além disso, um tipo de finalização novo que só apareceu aí e ficou aí, que é o Harakiri, ou Harakiri. Harakiri. Que é o seguinte, quando você perdeu, aí aparece, finish him. Você dá um comando e você comete suicídio. É muita filha da putagem, né? Tipo, trola o adversário. Você vira e fala, você não vai acabar comigo, velho. Não vou deixar você me dar fatality. Lembrando que tinha um mito do Mortal Kombat que dava pra você se matar antes de você jogar. Todo mundo tava falando. Vou me matar. É um mito antigo, é verdade. Vou me matar, não. Vou me matar primeiro. Ainda a pessoa não conseguia se matar. Porque não tinha. Até chegar nesse. E aí colocaram nesse, não vingou, infelizmente. Né? Hoje eles podiam mudar pra Trollality. Trollality. O modo Conquest foi expandido, foi um dos melhores Conquests até agora, que ele vira um RPG. Ele funciona como um RPG de exploração. Eu gostava desse. Ele vai contar a história do Chujinko, que você descobre que é o narrador, o cara que narrou até agora foi ele. Eu adoro a explicação, velho. Qual a explicação? Gente, eu vou fazer um personagem, ele vai aprender o golpe de todo mundo por causa que ele tem que aprender. Então, vai fazer parte da história, tá? Ele só vai aprender. Por favor, entenda. Ele repete aquela coisa de você ter que aprender todos os personagens. Sim. Porque ele treina. Por que ele treina? Todos os personagens. Vou botar um aspas no treina. Só que ele é um cara, ele é um doppelganger, sabe? Doppelganger. Ele vira o cara, treina, só que ele na luta você não pode virar ninguém. Chujinko wins. Lembrando da história do Mortal Kombat 5, termina com o quê? Com o Raiden perdendo pro Quan Chi e Shang Tsung. Aí depois eles lutam entre eles. Aí o Shang Tsung perde. Pra variar, é lógico. Pra manter a piadinha. Aí quando o Quan Chi tá próximo de assumir o exército, o Onaga, que é o Deus Dragão, aparece. Onaga. Como? Por quê? Uma coisa da onde? Que eles fizeram certo, pelo menos. Botaram o Onaga, que era o Deus Dragão, o Guerreiro Supremo, de volta. Primeiro que tinha o ovo de Onaga. Então, essa história do ovo de Onaga, porque, tipo, teoricamente foi assim, lá atrás o Onaga achou que ia ser traído, então ele pegou e botou a alma dele no ovo. Então, caso ele fosse traído e morto, esse ovo ia ser chocado com milênios, ele ia renascer. E daí foi o que aconteceu, o Shao Kahn trai o Onaga e mata ele. Aí o seguinte, o Onaga chega, aí os três olham e falam, fodeu, vamos se juntar. Aí junto o Raiden, o Shang Tsung e o Quan Chi, pra tentar parar o Onaga. Não conseguem. O Raiden comete suicídio, explodindo o templo. O Onaga não sente nada. E você falou, ferrou. Detalhe que o Reptile, que tá tipo de bobeira, tá lá perto. O Onaga, olha, então é você. Aí ele virou o avatar do Onaga. Sério mesmo que você escolheu o Reptile? Sério. Por quê? Tipo o Reptile mais bucha, tá ligado? Só apanha. Reptile wins. Aí o que acontece? Você tá sem o Liu Kang, sem Raiden, sem Shao Kahn, sem Shang Tsung, sem Quan Chi, fodeu o mundo, né? Uhum. Aí você é apresentado ao quê? Ao Chujinko. Chujinko. Deus Ex Machina. Meu Deus. Chujinko. Olha a jornada do herói aí. Aí na frase inicial ele fala tipo Bane, ele fala, eu nasci para isto. I was born in it, molded bad. I didn't see the light until I was already a man, and by then it was nothing to me but blood. E aí o que acontece? Ele descobre que ele nasceu pra coletar os Kimidogus, lembra que a gente citou lá no comecinho? Pra poder parar o Onaga. E o Conquest vai ser isso, você evoluindo com o Chujinko, desde jovem até o velho, que é a forma final dele, que é como você luta, treinando e chegando na história. Beleza. No final você diz que você é traído. Aí que vem a fraude, aí que vem a... No caso do engano, uhum. Que o Onaga engana o Chujinko como fingindo ser um Elder God que tava guiando ele. Então o Chujinko reuniu todos os Kimidogus pro Onaga pegar e falar, é meu. É meu, valeu. É meu, valeu, fui. Obrigado. Troll filho da mãe. Aí ele, o que ele faz? Ele junta, o Chujinko vai juntar todo mundo, né? Aquela coisa, vão juntar todo mundo pra parar o Onaga. No final, ele consegue derrotar o Onaga, apesar do Onaga ser o todo poderoso, e ele consegue tirar, mandar a alma do Onaga pro Netherrealm. E o Reptile fica com aquela cara, o que aconteceu aqui? É, tipo, ele acorda e fala, que festa louca. Acho que eu bebi demais no passado. Então... O Mortal Kombat 6, além disso, ele tem os personagens bizarros que entram, assim, tipo, Rotaro, o cara é tipo o Arauto, com a bandeira, tipo, uma coisa totalmente bizarra. O Ermac ganhou um visual maneiro. Ganhou um visual maneiro. Eles juntaram o Noob Saibot com o Smoke, que virou um personagem extremamente pilão, que é o Noob Smoke. Noob Smoke wins. Basicamente isso, Deception lembra Decepção e... Talvez. Literalmente. Talvez tenha um pouco a ver. Mas foi maneiro, foi legal, assim. Assim, eu até joguei bastante. Ele não é um jogo tão ruim. Ele é, não, ele isso. É o melhor da geração de 3D, vamos concordar. Sim, pra jogar é bom. Ele é bom. A gente vai agora pro que quebra totalmente a regra, que é o Mortal Kombat 7. Vamos bagunçar a cronologia, que já não é concisa, né? Mortal Kombat Shaolin Monks. A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Mortal Kombat! Cara, é bizarro porque é o seguinte, o Shaolin Monks, ele não é um jogo de luta. Vamos começar por aí, ele não é luta. E... é uma ação, né? Só que o questão, ele é tão bom que ele botaram, ele foi considerado pelos fãs como um da série principal. Era pra ele ser um spin-off, como é, por exemplo, do Sub-Zero Mythologies. Uhum. E ele acabou sendo numerado, ele ganhou um número porque ele é muito bom, cara. Ele vai contar a história do Mortal Kombat 2. Ele vai recontar os acontecimentos do Mortal Kombat 2. É porque eles acharam que tava muito obscuro lá atrás, né? Tava mesmo obscuro. O que não está obscuro em Mortal Kombat? Primeiro você me explica isso. Então, que o Shang Tsung toma porrada. Só isso você entende. É isso. A gente entende que... ó, a gente entende o seguinte. O Shang Tsung toma porrada e a porra do Kung Lao era pra estar morto, caralho. Não era pra ele estar vivo, cacete. Qual que é o lance, Kung Lao? São clones, Kung Laosos. Daqui a pouco vai aparecer isso. Kung Lao. Ele segue um estilo de aventura e ele tem o combate multidirecional, que é o combate slash que a gente tem no Batman. Não tanto, porque o multidirecional não tem todo o hack and slash. O combate multidirecional é aquele que os inimigos fazem, entre aspas, círculos em volta de você e você vai batendo neles nas direções. Isso geralmente é hack and slash, mas nem sempre é hack and slash. Mas... isso. Você pode jogar no início com o Kung Lao ou com o Liu Kang, e ele vai andar o caminho, ele vai fazer a trajetória da história com os dois. E cara, é um jogo fantástico, vou ser sincero, eu rejoguei, é fantástico, eu me diverti completamente. Eu zerei esse jogo com meu primo e com o sogro dele. Mano, na moral, velho, esse jogo, a história é bem contada, por incrível que pareça, Mortal Kombat, geralmente a história não é bem contada, é uma bosta. Não, que isso, pô, super organizado. Que isso, super para. Organizado, que isso, tá, para. Tá tudo certo até agora, nem porra, zoaram cara. A história até para, agora. Para, ô. Eu acho legal também que ele viaja por todos os mundos, ele acaba sendo bem interessante nesse quesito, você vê todos os mundos. E é legal que quando você imagina o conceito por trás de Mortal Kombat, que o Mortal Kombat ele é uma aventura, você vai andando, não é uma batalha tipo Dragon Ball, que é um torneio e o pessoal só vai se vendo. Não, você tem o translado dos personagens entre as regiões. E pra mim, o melhor jogo que fecha a ideia do Mortal Kombat é esse. É a aventura do Kung Lao do Liu Kang tentando matar o Shao Kahn, recuperar não sei quem. Isso pra mim é fantástico. Não, show de bola. Sim. Só pra vocês terem uma ideia, o Mortal Kombat Shaolin Monks, ele tem 4 personagens jogáveis na história, né? Liu Kang, Kung Lao, e depois você abre o Sub-Zero Scorpion. Eu e o meu amigo, a gente era tão viciado que a gente jogou todas as combinações possíveis, ou seja, 16 combinações de personagem. 16 combinações de personagens. Uhum. Nas duas dificuldades. Are you crazy? Normal e hard. Vocês falaram quais são os outros dois personagens? Sub-Zero e Scorpion. O Sub-Zero e Scorpion, e tem, se não me engano, tinha mais um, velho. Não, então, aí depois no modo versus você tem 8 no total, que são esses 4. Aí entra o Baraka, Kitana, Johnny Cage e o Reptile, Busha. E o único jeito é você, vou confessar, eu só não consegui terminar a dupla Sub-Zero e Sub-Zero no hard. Porque o Sub-Zero não congela o Shao Kahn. Ah, então, putz. Porra. Ah, olha porra. Só. Aí fica difícil. Tá pedindo demais também, né? Eu zerei 32 vezes esse jogo. Foi o que eu mais joguei em tempo, assim, de lavada, cara. Tô fantástico. Percebendo. É. Tô percebendo. Quem puder, viciado, joga, velho. Quem puder, joga. Hoje ele ainda é bom. Eu joguei ele ontem e tá excelente, cara. Putz. Mano, esse jogo eu acho que é o melhor. O melhor tirando o Mortal Kombat 3, por causa que... Não tô falando que ele é melhor no quesito. É pra mim, é por causa que o Mortal Kombat 3 marcou a minha infância, não. Uhum. Marcou a infância. Marcou a infância, é sério. Porque, mano, com 7 anos você jogando uma coisa de matança não é qualquer coisa. Não, pô, saudável pra toda criança. Saudável, tá certo. Saudável, pô. Saudável. Importante pra criar culhões, essa é a fórmula do Mortal Kombat. Eu não digo mas nada. Mas vamos pular aqui pro Mortal Kombat 8, o Armageddon. Ah, mano, aí eles ferram todo o rolê. Armageddon. Ah. There have been many powerful warriors throughout the millennia. But ages of mortal combat have begun to tear the fabric of the realms. The critical point has finally been reached. It was foreseen that combatants would one day grow too powerful and too numerous. If left unchecked, their intensifying combat would weaken and shatter the realms and bring about puta, então, é então. Fudeu, ferrou o mundo. Caraca, velho. Ele, tá muito ele errado, de longe hein? É o jogo que tem mais personagens, 62, cara. Então, imagina a salada. Caraca, não, mas 62? Aí você pensa, porra. Isso não salva o jogo, velho. Não. Não salva o jogo. Não, ele, não. Ele pegou todos os personagens que já apareceram. Todos. Mas, ó, repete de novo. Todos. Sabe aquele cara escroto, tipo, o Meat, que é um pedaço de carne? Tá lá. Tá. Ele tá lá. Não, eles inventam coisas, tipo, absurdas. Tem um cara com um pedaço não, de carne. Não, Camelion. Mocap continua. O Mocap tá lá de novo. Mocap, tamo mano. Junto. Mocap wins. Dramin, o Blaze, o cara das chamas, Baraka, Bucha. A quantidade de personagens é absurda. Assim. Isso. Mas aí, o que é importante pra puxar aqui? Os estilos de luta são reduzidos, agora você só tem um e um com arma. E no modo Conquest, né, que a gente tem aqui, ele segue um pouquinho a formulazinha de você explorar as coisas e tal, né? Dessa vez com... Com mais cara de hacking. Isso, você tem que enfrentar horas de inimigo. É até um pouco massivo, assim. Você joga com o Taven, se eu não me engano, né? Isso, Taven. Que é... Aí tá cagado, é. Né? Quem que é esse já cara? Tá quem que é esse maluco? O que você tá fazendo aqui, cara? Você não errou o jogo, não? Agora, cara, o que é zoado desse jogo, velho, é eles tirarem a droga do Fatality, velho. This is madness! Mano, você acabou... É tipo você pegar o corpo de uma pessoa e tirar o espírito, velho. Isso não faz sentido, mano. Não, mas o pior é que eles, em vez de eles tirarem tudo do Fatality, eles colocam um Fatality que você faz combo, velho. É, então... E esse combo é muito genérico. Explicando rapidamente, assim, você tem tabelas com o que cada combo faz. Então você tem um tipo de combo que é porrada, um tipo de combo que arranca membro e um tipo de combo que finaliza. E você vai fazendo essas combinações. Então, por exemplo, você escolhe 3 diferentes que dá porrada, aí você arranca os 2 braços, aí você explode a cabeça do cara. Será que eles estavam desenvolvendo, velho? E falam, ih, esquecemos do Fatality. Ah, mas não dá mais tempo. Não sei, cara. Não, aquela história. Como fazer merda no jogo, né? Véio. Vamos botar um monte de gente e vamos tirar o ponto mais marcante do jogo, né? Não tem auditoria nessa droga, velho. Não tem como que o cara deixa... Ó, sabe o Mortal Kombat? Vamos tirar o Mortal, deixa só o combate. É. Vamos tirar o sangue também, porque não, né? Ah, é. Nossa, mano. Não dá. Esse jogo foi... E, só faltava isso. E eu nem me atrevo a pular pro enredo aqui, eu vou deixar o cabeça explicando aqui o enredo. Nossa, boa sorte, eu juro, o pior desse boa jogo sorte. É que eu tava num hype fudido do Shaolin Monks. Depois de zerar 32 vezes, 31 aí, quase 32. Nada viciado, né? E pega o Armageddon e você fala... What the fuck? O meu Mortal Kombat já imaginou é tão ruim que ele parou de funcionar no PlayStation. Nossa. Eu nem consegui jogar ele hoje. Tão ruim de ter ideia. Ele falou, não que vou beleza, rodar. Hein? Eu não vou rodar. Eu não quero. Taven. Vamos lá, então. Ai, meu Deus. E a história? O que tá rolando aí? O que tá rolando nessa parada aí, meu? Conta aí. Ele vai começar a explicar pra você lá atrás. Tipo, antes do Onaga. Pra você ter uma ideia. Ele vai voltar a explicar o seguinte. Antigamente, os deuses criaram o Elemental Blaze. Isso, uma entidade de fogo. Blaze. O que seria Elemental Blaze? Pra ele seria um botão, tipo, ó, deu merda, a gente liga o Blaze e ele acaba com a Terra. Isso. Porque aconteceu o seguinte, existia uma previsão sobre o Armageddon, o fim do mundo. Foi feito pela Dahlia, essa previsão, uma feiticeira, e eles falaram, então o que a gente vai fazer? Vamos criar o Blaze pra quando der merda ele segurar. Agora o que acontece? Vocês já viram, toda vez que você cria uma válvula de escape, essa válvula de escape é corrompida por alguma coisa. Uhum. Sempre! É padrão. É padrão. O que aconteceu com o Blaze? Ele foi corrompido e ficou do mal, entrar. O que, que vai acontecer? Você começa o jogo no Armagedon. Começa o Blaze se erguendo e falando: quem derrotar-me vai ter o poder de virar um deus. Ele vai ter poder superior ao dos Elder Gods. Isso. Então, porra, o mundo vai virar uma confusão. Tá todo mundo, agora vai todo mundo querer ganhar do cara. Aí você descobre o quê? Aí você pergunta, pô, mas por que, que o Shao Kahn tá aí? Não, na verdade, aquele Shao Kahn que morreu no Dead Allies era um clone. Ah, meu Deus. Roteiro Homem-Aranha, então, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo é clone. Então, seguinte, velho, a gente vai resetar. Um reboot agora. Ah, não. Aí o que você descobre? O Taven, que é o personagem principal, você fala, quem é esse cara? Uhum. Ele é filho da Dahlia, isso, que era a feiticeira. Que era a feiticeira, com o Argus, que ele era rei na época, se não me engano. Isso. Sim. E aí, o que acontece? Ele e o irmão tinham o destino de, no caso do Blaze ficar maluco, vocês vão ter que derrotar ele, isso, e salvar o universo. É uma família que não vive, ela só tem aquele objetivo. E o pior é que ainda o objetivo, ele necessita das roupas. Da roupa, que é o... Não, é, então, a armadura e a espada. Se um dos dois usasse a armadura pra ganhar do Blaze, quem que usa uma armadura pra ganhar uma batalha? Mas vamos lá, né? Uhum. Vamos lá. Vai ver, a armadura reflete dano, deve ser uma parada assim. todo mundo ia perder poder. Isso, ia acabar a putaria. E se o cara usasse a espada... ia matar todo mundo. E aí ficava nesse dilema, né? Porque o Taven queria uma parada e o irmão do Taven já queria... Ele era do bem e o Dagon, que era o irmão dele, era do mal. A gente tá resumindo bem, tá? Porque isso, é muito ruim. Muito, tá? Muito. Realmente a gente tá resumindo. É muito ruim, velho. Aí volta o Onaga, ele sai do inferno, porque tá todo mundo pra fora. Vão tirar todo mundo, né? Traz o Onaga sem Reptile agora, que agora ele consegue vir sem Avatar. Aí o que acontece no final, o Daven ganha do seu irmão, Dagon, e derrota o Blaze. Aí ele absorve energia e ele consegue ganhar o poder de Deus. Isso. Quando ele ganha, ele escolheu a armadura, então era pra todo mundo perder poder. Aí vem a merda, que é o quê? O Onaga. Onaguinha, amigo. Os sacerdotes dele corromperam o Blaze. Então o que aconteceu? Tem uma loucura em todo mundo e todo mundo foi se matar. Pra ver o que ia sobrar. O Taven morreu, né? Porque ele virou Deus. Isso. Virou energia, aquela coisa vazou. Toda. Vazou. Falou, se virem. O que deveria tirar o poder de todo mundo, na verdade, fortaleceu todo mundo e fez todo mundo ficar louco. Isso. E todo mundo tá se matando. É basicamente o objetivo pra fazer um remake. Isso. Que aí a gente teve aquela CG linda da pirâmide, né? Não, aquela CG é legal. Todo subindo a pirâmide igual maluco, se matando. Isso. E no final, o que acontece? Sobra Raiden e Shao Kahn. A luta final. Don't make me laugh. Aí a gente terminou esse jogo horrível. Que só vale se você quiser jogar com mocap. Tipo, você tá com muita vontade de jogar mocap contra couro. Isso, você tá isso. maluco. Eu com bolo de carne, entendeu? Muito, muito usado. Mas, ó, sei lá, Mortal Kombat fez o Armageddon. Pelo menos tem muitos personagens. Pelo menos. É, o que eu falei. Pelo menos tem muitos personagens, gente. Pelo menos. Não, isso aqui parece aqueles jogos do King of Fighters que reúne todo mundo, né? Mas pelo menos tem um vilão final. Só que final. os jogos que tem que reúne todo mundo geralmente não tem história. Mas que faz, não precisa ter história. Põe um Rugal no final, acabou, cara. Mas aqui tá querendo uma história ruim da caramba. Não faz sentido. Até o próprio Ed Boon falou que ele não gostou. Porque aconteceu? Essa época a Midway já tava entrando em crise. Isso. Então já tava naquele processo de enfraquecimento, a empresa fechando, a única franquia era o Mortal Kombat. Ele falou que o jogo é ruim. Ele fala que o jogo não é bom, o Ed Boon. Ele não gosta do Mortal Kombat 8. Tipo, o Stallone não gosta do Rock 5. The rings outside. Quem tem gosta, momentos, né? em nossas vidas que a gente faz coisas que a gente vai se arrepender. E pro Ed Boon, esse foi o Mortal Kombat, é Armageddon. Quando a gente achou que tava perdido, eu achei que tava perdido. Eu pensei tipo assim, gente, vai ter um remake. Eu pensei exatamente precisa, isso. Né? Ele vai começar desde o começo. Mas não, o cara ele consegue ferrar tudo. Então, gente, seguinte, o Raiden vai mandar uma mensagem pro cara do passado pra gente não falar que é um remake. A gente vai mandar uma mensagem pro passado só pra falar que não é remake, é pra continuação. Aí tá? Aí eles fazem a coisa que sempre dá merda, que é o quê? Universo paralelo. Universo criou paralelo. Duas realidades. Cara, isso nunca dá certo, velho. Nunca dá certo, velho. Em quantos anos de quadrinho a gente sabe que isso desencamba numa crise depois? Esse povo que não lê comics. Não lê, então. Bem, aí o que acontece? Jeito. Final de 2010 para 2011, nós somos apresentados a Mortal Kombat apenas, que a gente intitulou Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011. Where are the Elder Gods, Raiden? Their pathetic mortal combat shackles me no longer. They masquerade as dragons, but are mere toothless worms. My venom spreads. It is the end of all things. Armageddon. Stop! It is done. Your time has passed. Ages wasted in foolish resistance. Now is the dawn of my rule. No, Strummer. The dog Riddler. Nikanamon. Jerem Maltel. Yes. Malera. Pray to the world. As your will. Retu Oi Denizai. He must win. Seria o quê? O jogo que voltaria às essências. Isso. O Roots, né? Que o Rods comentou Mortal lá atrás. Mortal Kombat de raiz. Batendo com o banquinho e o violão. Que eles vão fazer o quê? Eles voltam, retrocedem a jogabilidade 2D. Isso. Com gráficos em 3D, que é o que a gente chama de 2D e meio. Que assim, você vê que tem profundidade, mas é só prospecção 2D. Eles fizeram uma coisa importante também, que é cortar esse negócio de estilo de luta. É maneiro, entendeu? Mas não precisa, é um jogo de luta, você quer ser objetivo. Não. Então, aí eles acertaram. Deixa um estilo que o cara é especialista. Acabou. Não faz igual o 2, que todo mundo luta igual, ou 6, que o cara tem 3 estilos de luta. Você tem um estilo, aí é legal. Acho bem melhor. O jogo ficou, assim, muito bom. Muito equilibrado, assim. Como jogo, é um jogo foda, velho. Ele é um jogo rápido, fácil de jogar, gostoso. Ressuscitou alguns personagens, né? O Armageddon já tinha mexido um pouco com a concept art, né? Dos personagens. Tinha... Sim. E aí eles só terminaram, entendeu? O Kung Lao está realmente vivo. Agora a gente não vai falar nada. Agora ele pode ficar vivo. Agora ele pode estar vivo. Só agora. Realmente, o jogo é bonito. E um detalhe, até que a gente vai comentar embaixo, o jogo é feito com a Unreal Engine, que é a engine de Gears of War. Mas é uma engine bonita. Assim, o jogo é excelente. Isso, é um jogo dessa geração, né, cara? Porque precisava. É um jogo realmente feito pra quem é fã de Mortal Kombat desde o primeiro. E com esse avanço, pô, a gente já tá 20 anos, claro, depois do primeiro Mortal Kombat. Então eles tentaram pegar tudo aí que funcionava e mesclar nesse jogo, entendeu? E deu certo. E acertaram. Em compensação, a história... Mais ou menos, vamos lá. E tem o Kratos, então, né? O Kratos é cagada. Então. O Kratos é cagada. Se você tem Play 3 e gosta de jogar com o Kratos, é cagada. You defy the God of War! Não faz sentido, é cagada, porra não nenhuma. Faz sentido. Até o Fred Krueger. O Fred Krueger ele foi tirado do mundo dos sonhos pelo Shao Kahn e agora ele quer matar o Shao Kahn pra voltar pra Elm Street lá pra... E não põe o Bane. E não põe o Bane. Não, queremos o Bane no Mortal Kombat novo. Queremos o Bane no Mortal Kombat. Hashtag Bane on MK. Outstanding. Uma coisa legal de falar dessa renovação é porque ela veio de um novo estúdio, né? Sim, nova empresa, né? NetherRealm Studios, né? Que a Warner comprou a Midway, que tava falindo, né? E aí eles têm dinheiro, têm recursos. Sim, é a Warner, dinheiro, né, com lastro. O Ed Boon, que tá ali sendo gerente. A Warner comprou todos os direitos de Mortal Kombat, fez um estúdio só pra Mortal Kombat. Não, é bem isso. Isso. Só pra Mortal Kombat e trabalhou. Olha o nome, NetherRealm. NetherRealm Studios, é o Scorpion, né? A foto do Scorpion. É o Scorpion, é a foto dele. Ele, o gancho ali, a espada Sub-Zero ali. Amarelo. É o estúdio, comentando só, o estúdio que é responsável pelo Injustice God Among Us, que é o jogo de luta da DC, no mesmo formato de Mortal Kombat. É Mortal Kombat com o personagem da DC. Eu tô muito curioso pra saber se vai ser um jogo bom. Tá bonito, a jogabilidade parece funcionar. Bom, mas legal desse Mortal Kombat, então, como é da Warner, vamos ver novos projetos, isso, né? Oh, vamos ver, né? Pegou uma revitalização fora também. Pegou meio aquela. O Legacy então, tá pegou aquela ver. Onda do Legacy. Sim. Também, né? Que é recente, assim. Mas vamos pular aí pra história. O que, que tá rolando no Mortal Kombat 9, né? Aconteceu o seguinte: você começa com a última cena do que teoricamente é o Armageddon. Que é o quê? É o Shao Kahn vencendo o Raiden no final. Porque é lógico, ele tem um martelo. I win. Martelo ganha de trovão, galera. Aprendam isso. Aí o Raiden percebe quando que deu merda. Quando lá atrás, no campeonato, ele acha que o resultado deveria ser diferente. Isso. Aí o que, que ele faz? Ele manda uma mensagem pro passado falando, ele deve vencer. He must win. Sério. você vai mandar uma mensagem que vai mudar o futuro da Terra, você vai mandar uma mensagem vaga igual essa. Ele é quem? O Reptile. O Reptile. Eu pensei exatamente, mano, você vai mandar uma mensagem vaga, mano. Como assim? Você não quer fazer o bagulho direito? Sério, não é difícil você falar um nome. Shao Kahn. Esse é o modo história canônico do 9. E o rei no passado, ele tipo, tá lá no torneio, aí ele tem um dia... Recebe a mensagem do futuro, assim. Baixou o espírito nele. Baixou. Aí, que rola? Ele já tá no torneio, já tá pra rolar esse primeiro Mortal Kombat. E ele vê, né, algumas coisas que aconteceram assim. E fala, não, então tem que mudar as coisas pra acontecer do jeito certo, né? Pro mundo não acabar e meu pingente voltar ao normal. Pra não dar um spoiler, que esse é um jogo novo, a gente não vai contar muito, assim, o modo história, assim. O que tá acontecendo? O que a gente vai falar é, ele reescreve isso, a história. Ele pega do Mortal Kombat 1 até o 3, que a gente já contou a história, e vai renarrar os fatos. E atualiza até alguns conceitos, assim, legais, entendeu? Você vê a modificação, você vê ele conversando com o Scorpion lá pra fazer o Scorpion tentar não matar o Sub-Zero. Você vê umas interações assim, ele fala, não, então ele tem que vencer, então vou salvar esse e não salvar aquele. Você vê umas atitudes assim, que nem, não é spoiler falar que o Sub-Zero vira um robô, porque, tipo, todo mundo já sabe. E ele vai explicar por que que acontece, ele mostra o sentido dos robôs na série, que não mostrava a fundo. Mostra o lance também dos Lin Kuei, né, que os Lin Kuei, tipo, a gente não pode chamar eles de ninja, porque ninja é coisa de japonês. Lin Kuei é parada chinesa e tal. É, mas se tiver curioso, no YouTube tem todo esse histórico completinho. Lá. 2 horas de filme. Não, e assim, a história é mega trash, velho. É muito gigante. Legal. Até vale a pena. Fight! E legal que no modo história, ele deixa bem natural você jogar com todos os personagens, entendeu? Isso, ele vai mudando o foco narrativo entre os personagens relevantes e você acaba jogando com todo então, mundo. Então é um jogo, assim, sensacional, galera. Vale a pena, assim, pra quem gosta bastante da franquia. Só não joguem com o Freddy Krueger e com o Kratos, por favor, tá? E DLC do Bane e Batman como narrador. Mas eles não erram também na parte da DLC. Depois eles colocam o Rain, o Ken. Não, mas aí eles vão explicar direitinho. São o Rain, o Kenshi. Eles ainda têm uma lore, assim, legalzinha, entendeu? A própria Scarlet, né? Não lembro. Scarlet. Tem uma história assim, não é tão bagunça. Agora eles estão se preocupando, entendeu? Então já é um sinal bom. Já é um sinal. E eles não fazem igual a Capcom, que pra lançar personagens, lançam um jogo novo com o personagem, que quem tem o velho não pode jogar mais. Isso. É. Então é realmente assim, você tem o jogo, você compra o jogo hoje, você vai pagar, na versão original você vai pagar barato, porque já saiu a Complete Edition com K. Você vai pagar barato e pode baixar a DLC, você pode jogar com quem tem, cara, vale a pena. Assim, se você tem console da nova geração, é um jogo que vale a pena. Então, basicamente, é tudo isso que rola, assim, nessa história profunda e agitada de Mortal Kombat. Inclusive, no final do 9, tem um gancho, assim. Isso, o início do que seria o 4. Isso, perigosa pra acontecer, vamos ver. O Ed Boon falou, não vou fazer pra essa geração. Ele falou, se eu for fazer um novo Mortal Kombat, vai ser algo diferente. Ele quer evoluir, ele não vai ficar copiando, entendeu? Então, ele quer evoluir e trazer coisas melhores. Vamos dar um tempinho aí e aguardar ansiosamente. Mas uma coisa também que a gente tem que falar, são os spin-offs da série, né, cara? Mortal Kombat tem muito universo expandido. Velho, muito, porque o sucesso foi muito realmente grande na época, velho, e gerou essa procura, queremos mais sangue, queremos mais mortes e sei lá. E mais Sub-Zero. É, mais Sub-Zero, é. Sub-Zero! Oh, uma legião de fãs, né? Mas vamos começar aqui dos spin-offs pelo Ultimate Mortal Kombat 3, velho, que é o que eu falei, quando a parada é ganha a versão Ultimate, velho, é porque, meu, tem seu mérito, assim. Mano, esse é o melhor jogo de todos de Mortal Kombat. Basicamente é um saladão também, mostra um monte, adiciona um monte de personagem, né? É, a gente já comentou lá em cima, até isso, já mais detalhadamente. Mas eu não comentei, eu não tava no cast, velho. Esse jogo é o melhor, porra. Esse jogo é o melhor. Esse é o melhor jogo, mano. Esse marcou minha infância. Esse aí eu vi muito sangue, eu acho que por causa disso que eu sou meio esse louco. Esse é o que eu joguei sem cansar no meu Mega Drive. Não, e aí vem a história triste, mano. Eu tinha, eu acho que era esse pro meu Mega Drive. Era muito bom, eu jogava muito com meu irmão. E um dia a gente viajou pra Caraguá. Aí a gente levou o videogame, porque sabe como é, né? Vício é uma coisa terrível. E a gente foi comemorar o final de ano. E a gente foi na praia. Uhum. Então a casa ficou lá na casa. Aí você levou o videogame na praia? Não. Ah. O videogame, a casa foi assaltada e roubaram o videogame. Putz. Mas deixaram a fita, porque Mortal Kombat... Não, deixaram nada, velho. Deixaram nada, só o videogame. Velho. Porra, cara. Não, o bandido chegou e falou assim, meu Deus, um Ultimate Mortal Kombat, vamos pegar. Mano. Meu Deus, vamos levar. Fez um ano novo de uma família bandida, velho. Aí, ó. Eu tenho certeza que quando ele viu, ele falou, Mortal Kombat! Ficaram dançando lá. Ele roubou a casa ao som de... Roubou a casa... Mas foi triste, foi uma história triste. Eu sentia falta do meu Mega Drive e meu Sonic. Pô, também. Saudades. Saudades, né? Saudade cega, né? Não só do videogame, saudade cega inteira. Mas aí depois eu ganhei o Super Nintendo. Aí eu voltei a jogar. Olha só. Aí eu voltei a jogar de novo. Aí eu comecei a jogar de novo, porque aí eu ganhei. Regrediu, jogo, né? Hein, então... velho? Foi pro Super Nintendo. Opa, opa, opa. Como assim regrediu? Opa, não fala isso, cara. Ó, haters, e-mail pro Rods, ele que tá falando dessa vez. E-mails pra mim. Haters, manda e-mail pro Rods. Cê... Ah, mas agora dessa vez a raiva pode ir realmente pro Rods, velho. Dessa vez vocês podem. Você não gosta, da história do Mortal Kombat? E-mail pra mim também, porque eu que sou culpado. Desculpa. Excellent. Seguindo, o Mortal Kombat Advanced, que foi um port do Ultimate Mortal Kombat 3 pro Game Boy Advance, saiu em 2001. A jogabilidade dele é mais limitada do que no original, isso. E ele é muito difícil. Não, fora que jogar num portátil, qualquer jogo de luta já é incômodo, sabe, pela posição da mão. Sim, então. Eu tô jogando ele agora. Então é complicado, é complicado. Não, mas tipo, o jogo é bom, a dinâmica dele é normal, é como clássico mesmo, só que ele é um meio travado, né? Agora, a gente tem uma versão pro videogame definitivo, o Mortal Kombat Gold, pra Dreamcast, o videogame definitivo. Definiu o que é videogame. Você tem Mortal Kombat 4 pro Dreamcast. Quer dizer, sumou merda com merda, né? Não deu bosta, né, velho? A maioria desses spin-offs aí são só pra adicionar mais personagens sem contexto nenhum e vamos lá. É, na época não tinha DLC, né, velho? Então o próximo é Mortal Kombat Unchained. É uma versão do Mortal Kombat Deception. Só que para o PSP, isso. Né? Que foi feito em 2006. Também agrega mais personagens. Frost, a Kitana, o Jax e o Blaze. Porque o Blaze, a gente... Que beleza. Não sei. É porque o Blaze, não sei. Ele é bom, até que é bom, sim. Eu já joguei pro PSP, ele... É, razoável. Veio faltando coisa, porque esses personagens adicionais não tem dois fatalities e eles não podem se matar. É, então, é porque fizeram o port direto do Mortal Kombat 5. Que sacanagem. Pra que a gente vai programar de novo se tá pronto essa aqui? Essa galera, né? Aí não vale. É, mas não vale, isso aí tá errado. E o mais polêmico dos Mortal Kombat até hoje, não pela violência e sim pela ausência dela. Ausência dela. Com certeza. Mortal Kombat versus DC ai, Universo. Ai, ai, ai. Are coming in, and Darkseid been defeated by Superman. Heroes all over the world are disappearing, including the Flash. Many White Lotus have also disappeared. Get over here. Earth is in the process of merging with another planet. But energies are in constant flux as a result of the merging. Magic. The merging of worlds is contaminating the galaxy. Earthrealm faces a grave new challenge. Our world and the alien world occupy the same time and space. Powers are shifting, rebalancing. Grinding two universes together will eventually rip them both apart. The Elder Gods underestimate me. At first I thought it was the Emperor, but it is someone much more powerful. Your world is invading mine, affecting everything and everyone in it. Bitter rivals must fight as one. You must gather an army of both dark and light. If we fail, none of us will survive. It's worse than I suspected. Much worse. We have come to challenge you in Mortal Kombat. Things up. Oh, it'll be fun. Cara, é um universo que, tipo, não podia misturar, não podia mesmo. A desculpa deles é até interessante. Universo de magia. Que é o universo que é o Shao Kahn abriu um portal e o Darkseid também. Aí os dois entraram, deu merda e se fusionaram e fizeram o Dark Kahn. Meu Deus do céu, meu Deus. Que merda é essa? Então, é até é interessante. Mas não tá certo, né, cara? Então, errado. Ela tem alguma coisa errada, né? E aí o que acontece? A DC limitou os personagens, não podia ter brutalidade com os heróis da DC. Porque não pode. Primeiro que eles não queriam que o jogo fosse mature, isso. Né? Mais 18 anos. Mortal eles queriam Kombat vender sem mature, tá. Vamos lá. Isso aí já começou mal, já. Aí eles queriam pro público teen que era pra vender mais, porque lá eles levam isso a sério. E além disso, eles não queriam que ninguém matasse o Super-Homem arrancando a cabeça. A mídia já tava fraca das pernas, então eles não tinham como falar não pra Warner Brothers, entendeu? Eles já estavam falindo praticamente. Então eles falaram, então tá bom, Aí o que aconteceu? Você tira o sangue, os fatalities, eles não mostram nada, eles não tiram mais coluna. Então, por exemplo, o Sub-Zero congela e quebra, você só vai ver gelo, você não vai ver osso, você não vai ver sangue. Os super-heróis não dão fatality, eles dão o heroic brutality. Entendeu? Vamos fazer ser politicamente correto, não é fatality, né? É um outro nome, né? Friendship. Então, o jogo em si, a mecânica não é ruim. Ele segue a mecânica do Deception, mais atualizada, com gráficos interessantes. O gráfico são bonitos, não é feio, não. Só que tem esse problema, né? Ele perde, de novo, ele perde a característica que é principal. Tem Fatality, mas o Fatality não tem aquela essência de Mortal Kombat, velho. E assim, os personagens da DC em si são fracos, tirando o Flash. Cool, souvenir. O Batman e o Super-Homem. O resto são todos personagens meio inúteis. Mas esse jogo foi a primeira aproximação da Warner, isso, né? Com a já Midway, foi o namorico, né? Aí, né? É, pra poder comprar depois, né? Porra, isso. Aí eles compraram e falaram, não, vamos fazer dois jogos agora. Mortal Kombat e DC. Isso, separa essa porra. Inteligente. E ainda nem colocaram o Bane no jogo, não, né? Não, ainda não colocar. Não, vai sair, cabeça. Pode ter fé que vai sair. Vai sair, velho. vai sair. Não duvido, né? E tem o do Sub-Zero também, né, velho? Sub-Zero! O Mythologies. Ele é um jogo de aventura, você anda com o Sub-Zero pelo mapa e luta, sim, mostrando a história que é o que seguinte, que é o Shinnok pedindo pro Sub-Zero pegar o amuleto, enganando ele pra ele pegar, isso, o amuleto que dá pra viajar entre as realidades. O jogo é de Nintendo 64 e Play 1. E PlayStation. Sim, mas no caso, isso é pra mostrar que o sucesso do Sub-Zero, velho, é estrondoso, velho. Sim. Ninguém gosta do Liu Kang, velho. Olha um fator, podem prestar atenção, o Sub-Zero é o único personagem que aparece em todos os jogos de Mortal Kombat, todos. De formas diferentes, mas aparece, né? Não, ele aparece de forma jogável em todos. Se você pegar qualquer lista de personagens mais icônicos e mais conhecidos, o Sub-Zero tá no top 50. Certeza. Sub-Zero! Mas a gente não se limita só nisso, não. Tem muita coisa maneira também no Mortal Kombat. Mortal Kombat, pra quem não sabe, é o rei, velho, de fazer easter egg. Eles levam muito a sério essa coisa da brincadeira, isso, de esconder uma coisa. Isso demonstra quanto eles se importam com, isso, os fãs. Então a gente levantou aqui algumas maneiras. A gente até falou no outro cast aqui, mas começando pelo Ermac, né? Ele tinha aquele problema lá, que era o erro de macro, e resultava no ninja vermelho e tal. E aí o pessoal ficava curioso, tal, quem que é esse cara, quem que é esse cara e tal, e no final acabou surgindo o Ermac, velho. Cara, é uma lenda urbana que ganhou. Isso. Vida. E só tem o Ermac por causa daquilo que a gente falou, que é o Palette Swap, isso, né? Ele é o Sub-Zero, só que por um erro ele ficou vermelho. Aí todo mundo, caraca, tem um ninja vermelho, que é o cara mais foda. Ermac wins. Seguindo aí, a gente tem uma outra personagem também que segue praticamente o mesmo esquema, que é a Scarlet. Por uma falha de codificação, a Kitana aparecia vermelha, isso, em algumas telas. E todo mundo falava, caraca, é uma personagem especial no Mortal Kombat, yeah, 2. Todo mundo ficava tentando abrir. Galera também alucinada, esse pessoal também. Mano, a galera tá muito alucinada, velho. Na moral. Não, sério, se alguém chegasse na internet, no sentido de internet, numa revista falava o seguinte, dá pra você abrir o Dalsim. A galera ia atrás, velho. Yoga Fire! O mito mais famoso, o Shenlong do Street Fighter, cara. Todos os perfects, você tem que fazer com pontuação alta. Nossa, eu lembro disso. Não, o problema, nossa, dele foi ainda pior, que foi por um erro de tradução, né? Sim. É porque... isso, porque o Ryu fala assim, você tem que derrotar o Shenlong, mas é derrotar meu punho. Meu punho, assim, né? porque é o Shoryuken, que é a tradução de Shoryuken é Shenlong. O Shenlong resultou no Akuma que a gente tem hoje, só pra comentar. Sim. O Toaster também é um easter egg, né, cara? Clássico. Quem diria, é um easter egg mesmo. Ele é uma piada interna mesmo da equipe, que falavam que eles, quando os produtores, quando eles estavam jogando nos testes, eles ganhavam uma luta, eles falavam Toasted. Lá eles usam, tipo, acabado. É uma expressão que eles usam pra quando a pessoa tá humilhada, ela tá queimada. Você foi tostado, né? É Toasted. Foi tostado. E daí virou Toasty. Toasty! E daí aparece o Dan Forden, quando você faz uma quantidade de combo X, quando eu não lembro exatamente qual é o critério, aparecia a carinha dele falando, Toaster! Se você apertar pra Steam Start nisso, você jogava contra o Smoke, eu lembro também. Ah, é? É na fase do portal, você apertava pra baixo Start quando ele aparecia, pronto, aparecia o Smoke. E tem até hoje isso. No 9 tem também, né? Coisa importante, velho. Sim, eu acho que é uma das maiores marcas de Mortal Kombat é esse Toaster. Todo mundo pensa, vou dar o gancho pra aparecer o cara, velho. Smoke. Mais um rumor que esse não existiu, foi que os fãs achavam que no Mortal Kombat 2 o Goro tava escondido. Aí foi a fanbase maluca lá. Não, tudo bem, aí tem a fase dele, né? E você joga no Goro Lair, que é onde ele vive. Aí o pessoal fala, pô, ele tá aí, vamos tentar achar o cara. Quando você pega os personagens secretos do Mortal 2, ele se joga no Goro Lair, né? Mas... O Goro em si? Não, o pessoal tentava, não, você tem que quebrar a caveira, você tem que jogar. Aí o produtor falava, gente, não é assim também. Calma aí, vamos devagar, né? Tem a piada do mocap. também, né? Que motion a gente já falou capture, bastante, né? Que é motion capture. O pessoal pensa que é um personagem também. Ele até virou depois, né? Mas esse mocap era o básico que eles usavam pra animar, né? É, o personagem com a roupa mais ridícula que eu vi. Puta, merda. Com aquelas bolinhas de captura de movimento. Mocap. Mas aí, pulando pra outra coisa maneira aí, no SNES, a gente até levantou isso rapidinho, não tinha sangue no SNES, por causa do problema com censura e tal. E no Mega Drive, ele também teve esse problema, mas você tinha um código que habilitava o sangue. Cara, eu vou falar, eu tinha um Mortal Kombat 2 japonês, cara. Ele era sangue verde e o Fatality era em preto e branco. Cara, caraca! Puta, isso é censura mesmo. Fora, viu? Que tem entre os Mortal Kombat, tipo, ó, teu baraco, as coisas assim, começa com sangue de uma cor ou outra e depois acaba com sangue de outra cor. E, meu, vocês podem ter certeza que qualquer mito que apareceu no Mortal Kombat era tipo, a galera, tipo, ia mil, sabe? A comunidade via. Até hoje, porque ele tem mesmo essa característica de coisa escondida. O próprio Shaolin Monks tem muito isso, tem muita portinha que você entra e vê uma coisa especial. O Shaolin Monks brinca com isso também. Nossa, o Shaolin Monks tem muita coisa, então, muita ele tem muita coisa escondida, easter eggs, assim, ele é muito bom em fazer isso. This week on Cooking with Scorpion, learn about chopping, tenderizing, chopping, cake decorating, and chopping. Fire! E outra coisa que aconteceu com Mortal Kombat também, ele, óbvio, com sucesso, foi teletransportado pra outras mídias. Porque sempre tem que vender. Não, com certeza, né? Lucro mais. Aproveita o hype. Uma coisa maneira que aconteceu foi quadrinho do Mortal Kombat. Eu tenho uma edição aqui em casa. Ah, você tem aí, que cara? Eu não sei aonde eu consegui. Mas, tenho. Pô, maneiro. Pô, show de bola. Mas o quadrinho, ele foi lançado em 94, entre outubro de 94 e agosto de 95, né? E foi lançado assim pra completar um pouco a história e tal. Assim, não tem nada demais. É, a da minha Midway é um complemento da história. Aí teve um lançado pela Malibu Comics. Até esse da Malibu que eu tenho. O Mortal Kombat vira um campeonato de rua. Num cais, assim, pra lutar. É meio forçado. Misturaram com Street Fighter e deu merda. Outra mídia que ele também foi portado são o cinema, né? Os filmes. Que é tem uma grande fanbase também, velho. Não, com certeza. E a gente tem dois filmes mesmo oficiais de cinema, que é o Mortal Kombat. Sim. E o Mortal Kombat Annihilation, ou Aniquilação, de 95 e 97. Uma bosta. Eu gosto, apesar de serem ruins. Você é doido, você é estranho. Né, eu também gosto e... Puto, o Al gosta, então eu sou estranho. Tá vendo? Droga. É, se for pegar esse primeiro filme mesmo, nossa, ele vendeu pra caramba. Não, foi sucesso, porra. Cara. Olha só, não, ele custou 18 milhões e vendeu por 122, arrecadando, porra. E tem a melhor descida de escada do mundo, vai estar no post aí. Sub-Zero. Sub-Zero. O Christopher Lambert com o Raiden, o Highlander, nossa, porra, é o Raiden, diria. Oh, esse é bom. Não, e o ator que eles acharam pro Liu Kang também, ficou maneiro, velho, não ficou deslocado assim. É, o Robin Show. Eu gosto do Johnny Cage, por incrível que pareça, velho. Cara, o do Johnny Cage eu tava lendo aqui, cara, quem ia fazer o Johnny Cage, quem foi cotado, era o Van Damme. Só que ele recusou pra fazer... Street Fighter. Aê! Toma essa, Van Damme. Mas, toma. Porra, aquele filme Street Fighter é pior do que esse do Mortal Kombat, velho. Exatamente, velho. É muito ruim. Toma, Van Damme. Mano, eu li isso aqui, eu dei risada. É, mas o segundo Aniquilação, ele só arrecadou 51 milhões, sendo que custou 30 milhões. Ele é ruim. Pô, mesmo. Pelo menos não foi negativo, não, né? Tudo bem, não ficou no prejuízo, mas... Nunca mais teve um filme. Ele também, é um, né? Filme que mais chega próximo do Armageddon, porque ele junta uma porrada de personagem inimaginável. Assim. Não, eu tô vendo aqui a aprovação do Rotten Tomatoes, 6% de aprovação. Nossa. Porra. Pô, é pior que o Mario, não é? O Mario não foi 13? O Mario foi 13. Puta que pariu. Olha só a porcaria de filme, viu? Pelo amor de Deus. Se você tiver interessado, assista. Briga com o Rod, depois manda e-mail pra ele reclamando. Foi eu que fiz o roteiro também, pode ir? Não, pode ver o primeiro. A história é igual ao do jogo, né? É isso que foi legal, cara, mas o segundo... Acho que o melhor do filme do Mortal Kombat é a música mesmo, cara. Que marca. Virou hit aquela música, porra. E uma coisa recente até que a gente teve aí nesse universo do Mortal Kombat foi a série, a websérie, a Mortal Kombat Legacy, né? They came from different places, different worlds, but they all came with the same purpose, to fight. Fight for the Netherrealm in the Mortal Kombat tournament, and in return, I will help you find Sub-Zero. Celebrate. Each one has a story. A reason to fight. To die in the ultimate tournament. How it all began. Surgiu como um vídeo de um diretor, né, fan-made, né, querendo expandir o universo do Mortal Kombat pra alguma coisa mais realística aí, vamos dizer assim. E fez bom sucesso, a galera fez uma boa. Não, isso tem que acontecer, tem que acontecer. O pessoal chegou junto na Warner Bros. A Warner Bros. Olhou pro diretor, apontou o polegar e falou assim: ok, vai. E o cara fez. Esse Legacy é legal que ele traz o mundo do Mortal Kombat pro mundo real. Lógico, guardadas as devidas proporções. É. Mas ele não tem esse negócio tanto de viagem interdimensional. Por exemplo, você tem o Reptile. O que é o Reptile? Ele é um cara que ele tem uma mutação genética que a pele dele é escamosa. E ele precisa comer carne crua por causa da saliva. O Baraka é um cara que se modificou. Embora depois quando virou a série mesmo, o Baraka voltou a ser um Tartakan. Ele aparece tipo, na história da Kitana. Então, estranhozinho, assim, mas... Mas ele é mais obscuro, tem essa questão do assassinato mesmo, assim, eles cortam a cabeça, é mais pesado. É legal, maneiro, a história do Sub-Zero, do Scorpion lá também tá bem legalzinha. É foda esse Legacy, cara, a qualidade gráfica, porra, é uma websérie, passou assim, passou de semana em semana, entendeu? Tem no YouTube, de graça, o cara disponibilizou. Isso. É, saiu no YouTube, na verdade. Cara. Saiu no YouTube, tá no YouTube. Você bota o Mortal Kombat Legacy, você assiste depois as partes. Depois eles fizeram a versão em DVD Blu-ray pra ganhar mais dinheiro, mas o original foi no YouTube. Cara, mas é muito bom, recomendo. Pô. A gente também teve o Mortal Kombat Conquest, uma série de 22 episódios que foi transmitida entre 3 de outubro de 98 e 1º de junho de 99. Passava no SBT, não passava? Passava. Não sei. Passava na Warner, né? Então. Passar no SBT também. É que as séries do SBT são muitas da Warner, né? E era ruim. Sei lá. É ruim, nossa. Na época era ruim, imagina hoje. É muito fraco, não durou uma temporada também. Né? Fazer o quê? Acontece. Ainda bem que fechou uma temporada, conseguiram fechar uma temporada, parabéns, né? Conseguiu, aos trancos e barrancos, mas fechou. E fechando então agora, pô, é uma referência pras criancinhas, né? O desenho do Mortal Kombat, pô... Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outer World começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outer World, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shax, Sonya Blade, Night Wolf, Kiba, Kurt Stryker. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Cara, era bom, eu acho. Era bom aquilo. Eu achava legal. Eu gostava. Eu gostava mesmo, cara. Porra. Eu assisti bastante. Na verdade, a gente tem que, assim, tem duas adaptações, né, de série. Uma série é tipo um filme de 54 minutos lançado em 95, que é horrível. Uhum. Não é esse que a gente tá falando. É, esse eu nem vi. Esse é horrível. A gente tá falando de uma série de 13 episódios que foi supervisionada pelo Ed Boon. Ele tava junto. E é o intervalo entre o segundo e o terceiro jogo. Uhum. É verdade. Já tem invasão, né, do Sim. Outworld. Na verdade, o inimigo principal é mais ou menos o Quan Chi, assim, a trama. Você já tá com o segundo Sub-Zero. Já tem o Striker, por exemplo. O Striker tem uma importância porque ele abre portal. Nightwolf, que Night fica vendendo Wolf, as ali. Coisas no eBay lá. O Nightwolf. É o Oráculo. E o Raiden que toda hora fica fugindo, né? Sumindo, né? Eu não conhecia tanto Mortal Kombat antes da série. Porque eu não tinha videogame, eu acho, antes da série. Eu comecei com o Play 1, né? Ah, eu não tive Super Nintendo, infelizmente. Ah, você teve o Super Nintendo. Eu joguei, mas eu não tive. Perdeu uma fase boa. Eu joguei depois, mas eu não tive mesmo. Então, eu acho que assim, o primeiro contato que eu tive, pelo menos que eu lembro, intencional, que eu falei, puta, isso é Mortal Kombat, foi a série. Pode ser que eu tenha jogado o jogo, mas não relacionei o nome com a série. Uhum. mas eu lembro que eu gostava muito da animação. Falando de universo expandido, menção rosa ao funk do Mortal Kombat, que o Alan gosta. Vai estar tá na postagem. Não, eu não gosto do... Não é que eu não gosto do funk. Eu não gosto do funk. Eu gosto da letra. A letra é muito boa. Não tem nem que falar mas nada. Mas é assim, é mortal que você vê, né? Assim, quando uma coisa assim faz tanto sucesso, gera esse universo expandido assim tão grande, assim, de tantas mídias, assim, que realmente assim, tinha potencial, né? Pena que às vezes ele foi deixado um pouco de lado. Não se tratou assim da maneira assim legal. Mas ainda assim é muito bom, assim. É uma franquia assim, de respeito, assim, de culhões mesmo. Antes de chegar aqui, então, na conclusão, pessoal, queria só levantar aí entre a gente aí quais que são os personagens favoritos, sei lá, jogos favoritos. O cabeça tá óbvio que é o Shaolin Monk, eu acho. É, então, acho só, né? E vamos começar com o Seiji. E aí, Seiji? O que te marcou aí pra caramba? Cara, meu personagem favorito? Sub-Zero. Sub-Zero! Sub-Zero! Eu sempre escolho ele, mano. Sub-Zero! Maceteiro, maceteiro. É que assim, eu sempre jogava com meu irmão. Meu irmão, eu escolhi sempre o Scorpion. Eu falei, não, não vou escolher o Scorpion, não. Eu vou ferrar ele, vou pegar o Sub-Zero. Eu adoro Sub-Zero, pô. Agora de jogos, como eu não joguei tantos, os mais atuais, eu realmente gosto mais do 2 em vez do 3. Foi o primeiro mesmo que eu tive em mãos no console, né? Então eu jogava pra caramba aquilo lá, era novidade também. Eu joguei muito o 1 no arcade, né? Então era da hora. Mas o 2 que eu tinha em casa, eu podia jogar toda hora, né? Então eu gostava pra caramba. É o acesso. Marcou uma infância. Já não, realmente. Au. Sua. Um dos meus favoritos é o filho da puta que morreu, mas ele tá sempre no jogo. Que é o Kung Lao. Que é o Kung Lao. Sabia, que ele morreu. Ele morreu, mas ele tá lá. Não sei o que é. Ele fala mal, desdenha, mas ainda não, gosta dele. Não, eu gosto, dele. Velho. Ele é muito foda, né? É mulher de malandro. Ei, Laia. E o segundo personagem que só eu gosto, que é a Sindel, que eu gosto pra caralho dela. Caraca. Sindel. Mano, tem um combo da hora pra você fazer com ela, mano. Você segura pra baixo e você fica dando soco infinitamente. Ela dá um combo muito louco, ela dá um gancho. Ela rebate com gancho. Mas não é isso porque eu gosto dela. Eu gosto dela por causa que, mano, ela voa. É verdade. E o meu favorito é o Mortal Kombat Ultimate, o 3. Ultimate 3, Mortal Kombat 3, Ultimate. Porque são vários, né? Porque eles fizeram 3, eu acho, versões. Isso. Ah, pra mim também é, cara. O Ultimate 3... Na verdade, eu joguei bastante o 2 e o 3, né? Então eu fico meio na margem entre os dois. Nossa, eu jogava mas muito eu acho arcade. Que o Ultimate 3 eu gostava mais porque era mais perto de um jogo de luta, entendeu? Eu podia aprender um combo, tinha também bastante personagem, né? No caso do Ultimate ali também, que tinha depois tinha a versão expandida, né? Então ficava legal. Putz, eu não esqueço até hoje, assim, quando a fita que eu ganhei de Mortal Kombat, quando eu joguei ela bastante, sabe? Ela usava todos os botões do Mega Drive, né? Porque você tinha que usar o X, o Y e o Z. Sim, o Mega Drive, bons momentos. O pior que eu joguei muito no Mega Drive, eu não lembro, eu acho que eu joguei o 3 e o 2. E no caso, velho, era muito bom. Só que na hora que eu comprei no Super Nintendo, que eu comprei o Ultimate, que é aí que a porra ficou séria, mano. Como eu falei, eu forcei a porcaria da empregada a jogar. Meu mano, Deus, não, a porcaria, você entendeu? Não tô zoando a empregada. Tô falando, eu forcei ela a jogar porque eu queria ter alguém pra jogar. Eu sou a porcaria por ter feito ela jogar. Você não se arrepende, né? Não, eu não me arrependo, porque eu sempre ganhava dela, eu jogava muito. Por que será, né? E o seu personagem, Rods? Ah, o meu, pá, cara, eu falei mal, mas eu gosto muito do Liu Kang, velho, eu jogo com ele. All right, I'm up. Yeah, Liu Kang gets picked for another martial arts fight. Surprise of the century right there. Excuse me? Kano's saying you only got picked because you're, well... You know. Because you're Chinese, bro! Ô, oh, você que nem oh, eu, outro mulher de malandro. O poder do protagonista. Não, mas, meu, o cara é fodaço, velho. Ele ganha tudo, velho, que ele joga. Mano, ele é tão foda que ele faz um videogame e caiu na sua cabeça, né? Um arcade. Até hoje eu não entendo esse fatality. Na quarta parede, um egg, mas tudo bem. Suspensão da descrição. É isso, né? Tudo bem, cara. Mas o Liu Kang de longe, velho. Pra mim, o personagem... Eu também gosto muito do Sub-Zero 2. Que é o irmão do Sub-Zero. Vai, cabeça e você, velho. Você não falou, meu cara. Mas bem, não precisa falar de Charlie Wong, que a gente já sabe, cara. Não, então. O personagem favorito é o Sub-Zero, né? Todo mundo. Sub-Zero. Não tem como. É Sub-Zero desde de criancinha. eu gosto muito do Kung Lao também, por causa do Shaolin Monks. Ah. Eu só jogava com o Kung Lao as primeiras vezes. Por que você acha que eu gosto tanto do Shaolin Monks, mano? O Kung Lao, mano, que é o personagem favorito, ele é o principal. E gosto do Smoke também, eu acho o personagem interessante. Smoke, né? Eu gostava de jogar com o Cabal também, por causa dos combos que o Cabal tinha. O Cabal era maneiro, cara. Combos cabalísticos com o Cabal. O Cabal adorava o Fatality dele, muito engraçado. É isso que eu ia falar, exatamente isso que eu ia falar. E aí, gente, vocês têm o Fatality favorito que vocês lembrem? O Cabal, aquele engraçado, aquele Fatality. O primeiro é do Sub-Zero, que ele arranca a cabeça com a espinha, que é clássico. A cabeça e a espinha. Não, depois eu fui jogar no Super NES, cara, puta, que Fatality sem graça. O Sub-Zero tinha um Fatality maneiro, que era, ele dava um gancho no cara, aí o cara subia, enquanto ele tava descendo, ele fazia, tipo, um pilar, assim, de gelo, assim, com a esse ponta. Esse era muito bom, cara. Pum. No trailer já tinha esse Fatality. Então, ele fazia uma estalagmite, dava um gancho e o cara caía nela, e perfurado, e jogo de macho. Que um dos meus personagens favoritos também é o Jax. O Fatality dele é que ele pisa, que ele fica grande e ele pisa na pessoa. Muito deslocado. Se ele pode ficar grande, velho, por que, que ele não fica grande o jogo inteiro? Sim, é deslocado. Então. Mas, olha, por isso que ele é legal. Por isso que é legal. Ele é deslocado, ele do nada o cara fica grande e pisa no outro. Não tem sentido, É muito, muito massa, velho. Fora as Fatalities de cenário também, né, velho? Jogar o cara no ácido, derrubar o cara no pit lá. Pô, tacar o maluco no metrô, velho. Que sacanagem. O metrô é bom. A fase da ponte é famosa por isso. A fase do ácido. Isso. Que eles dão o gancho também. E caem no ácido e aparece o esqueleto boiando. É. Se jogava na árvore, a árvore mastigava. É, isso também era comia. Bom. Jogava no ventilador, a cabeça voando. Tem vários Fatalities que marcaram, velho. Sensacional. É, o do Scorpion, que ele bota fogo na pessoa e a pessoa começa a sambar, velho. Esse é clássico, mano. Não, é com certeza, assim. É de longe, assim, você vê o quão marcante é, né, meu? Quando uma parada, assim, chega nesse nível, assim, de interação, assim. A gente lembra até depois de anos, né, cara? Isso daí é um jogo de... Pelo menos pra gente aqui, desde, sei lá, uns mais de 10 anos atrás, até mais, assim, a gente já jogava Mortal Kombat. Pô, eu tenho com 17, com 7, 6 anos eu comecei, 7, 6 anos. Putz, então. Mano, com 6 anos eu comecei a jogar. 11 anos, velho. E o selo de maturidade tá onde aqui no Brasil? É, então, isso que eu ia falar. Não, até hoje você não pode jogar Mortal Kombat. Não, até hoje eu não posso. Mesmo. Não, eu tô com 17, não tá posso. Errado, até aí, hoje tá você errado. Não pode. Até hoje eu não posso, velho. Isso tá errado, mano. Que merda, hein? Cabal wins fatality. Mas Mortal Kombat marcou a vida de todo mundo aqui. Ah, de longe. Mano. Não só no videogame, mesmo. Não só no videogame. O filme marcou, mesmo ele sendo ruim. Não, ele é legal, mas ele é ruim. Não, pô, eu assisti demais esse filme também. Enquanto na sessão da tarde tava passando Lagoa Azul, no SBT tava passando Mortal Kombat. Foi sempre assim. Oh, yeah. Foi sempre assim, velho. Lembra que eu fiquei putaço quando eu dormi no final do Mortal Kombat 2, cara. Eu fiquei bravo. Aí você viu de novo. Ah, não perdi muita coisa, né? Tá bom. Mas é, meu, sensacional, assim. Mortal Kombat de longe, assim, marcou todo mundo, assim. O mundo precisava de sangue. Não, e é um jogo que você vê, ninguém tentou copiar, cara, porque você não vai conseguir copiar um jogo de luta isso, assim. Não, ninguém. Não, hoje já não tem mais, assim. Pronto. Talvez de tão emblemático eu tenho o Killer Instinct também, que eu gostava muito. Killer Instinct, sim. Tinha até os fatais Killer Instinct era muito bom. Muito bom no Super Nintendo, deles. Joguei muito. É complicado, assim, mas de longe, assim, Mortal Kombat, assim, marcou todo mundo aqui que gravou, assim, de longe mesmo, assim, um jogaço de luta. Vale a pena até hoje você jogar qualquer Mortal Kombat, menos um, que é muito travado. Sim, um é travado, mas era legal pra jogar no arcade, velho. Hoje, pra jogar mesmo, você pode jogar, o 2 e o 3, principalmente, envelheceram muito bem. É, não. Muito bem, pela quantidade de tempo. O Deception, como a gente falou, é bom. O Shaolin Monks, eu não preciso falar, né? A jogabilidade dele tá, cara, perfeita, limpa, ele não trava. Lógico, tem um outro problema. Cabeça, pensa, velho, é o primeiro jogo daquele estilo. E eles arregaçaram, mano. É incrível. Jogão, é uma coisa inacreditável. Eu gostaria de uma continuação. Ô, se eles fizerem um port idêntico pro Play 3, eu compro. Shut up and take my money. É, shut up and take my coins, daquela moeda do dragão. Coins com K, porque é Mortal Kombat. Com K, exato. Eu quero fazer um agradecimento, velho. Porque o agradecimento é ao meu professor de informática. Ah, é. Por causa que no computador ele estava emulador de Super Nintendo. E tinha vezes aula de informática que ele chegava e falava que não ia ter aula. A gente ficava jogando Mortal Kombat na aula de informática, velho. Esse é o professor responsável. Olha que exemplo, viu? Poxa vida. Não, mas era quando ele dava aula. Só que quando tinha pouca gente, quando era ia entrar férias e não tinha matéria, aí ele falava pra gente jogar. Apresentando Mortal Kombat pra criancinhas. Vamos fazer o seguinte, em vez da gente estudar e melhorar a nossa educação, não, vamos botar um jogo pras crianças, você mata a pessoa, tá tudo certo. Um jogo sangrento, na escola ainda. Eu jogava Mortal Kombat, eu jogava Sonic. Eu jogava Mario, eu jogava... Porra! Como é o nome daquele cara que perde... Quando ele perde a armadura, ele fica com calças? Ah, Ghosts and Ghosts. É, Ghosts and Ghosts, eu digo primeiro. Super Ghosts and Ghosts. Foda pra caralho aquele jogo. E, mano, minha infância foi épica, velho. Jogando Mortal Kombat na aula de informática. Poxa, sensacional, assim. Acho que a experiência, né, ela transcende, assim, o tempo. Se você olhar pra trás e lembrar que teve tudo isso, assim, valeu a pena. É um negócio, assim, sensacional. Não, é demais. Né, tem coisa melhor que um jogo bom aí. Basicamente é isso aí, pessoal. Agora a gente tá esperando aí essa continuação aí. Vamos ver o que, que vai rolar aí, né, senhor Tobias? Acho difícil não ter uma continuação, velho. Não, é uma franquia que não vai morrer, cara. Não dá pra você matar não, e falar, não tem mais jogo. Não. Mas eu espero que eles tenham essa cautela sempre, né? Só, no mínimo, assim. Se você não gosta de Mortal Kombat, velho... Sério, se você não gosta de Mortal Kombat e tá ouvindo a segunda parte até agora, não, caraca, obrigado, parabéns, obrigado, velho. Porque você provavelmente gosta muito do Projeto X, cara. Mas eu acho que, bom, isso todo mundo aqui recomenda, jogue com sua família, jogue com sua avó, com seu cachorro, com a sua empregada, com a sua babá, com o seu professor de informática. Eu joguei com a empregada, velho. Qualquer pessoa, velho, jogue, porque, meu, é sensacional, sensacional mesmo, cara. Todos aqui somos fãs de luta, de jogo de luta, né? Sim, eu acho que Mortal Kombat marcou mais que todos os outros, porque pra mim marcou, pra mim marcou. Pra mim marcou mais do que todos os outros. Pro Rods não, porque ele é King of Fighters. Meu negócio é Arcadeão, né? Arcade é King of Fighters, velho, não tem como. No, God! No, God! Deixa eu só deixar um agradecimento aí pro meu aliado em Mortal Kombat, o Guto, da casa dele que a gente jogava as 36 vezes do Shaolin Monks. O fim de semana começava na quinta-feira à tarde e até o domingo de Mortal Kombat no fim de semana. Um abração. Eu posso dizer o mesmo, velho. Mandando um abraço pro meu primo aí, o senhor Samir. Eu chegava na casa dele, eu sentava na cadeira, eu olhava pra ele e falava: e aí, cara? Hoje é Shaolin Monks de novo, né? Jogava o dia inteiro, mano. Cara, quem não jogou, jogue pro seu Play 2, GameCube, que acho que saiu também. Saiu, acho que saiu pra mim. Cara, joga que vale a pena. Joga. Ah, é Play 2. Não, joga. Joga. Fica quieto. Não, joga. E joga, vai. Well done. Yeah! A gente fica por aqui então com essa parte 2 aqui de Mortal Kombat. Valeu por acompanhar esse esforço aí de 2 semanas aí. Se quiserem comentar alguma coisa embaixo, comenta. A área de comentários é de vocês. A gente quer saber suas experiências, quais que são seus melhores seus personagens favoritos, por quê? Quem já foi proibido jogar Mortal Kombat, né? Tem esse lance também, não sei. Então é isso aí, galera. Mortal Kombat sensacional. O Projeto X agradece a companhia de vocês, companhia com K, porque Mortal Kombat é com K. Valeu, brigadão mesmo e falou, né? Vamos até o próximo plano. Falou, galera. Finish him. Aê, caixa de entrada. Hello, internet. Bane is here. Be welcome to our inbox session. Today, we're gonna read some emails and comments for our website. Please send more emails to us, or I will break you. E após essa introdução benística de hoje... Eu estou sem palavras. Benística, como começamos novamente eu e o Rods... Olá, de novo. De novo e de novo e de novo pra sempre. Antes de tudo, eu tenho que falar algo porque acabou. Acabou a cabeça. Acabou. Acabou a maratona de Mortal Kombat, meu projeto. Acabou. Vocês repararam, né? Espero que vocês tenham reparado. É, então, acabou. Mortal Kombat é um tema bem inusitado. Então a gente cuidou bem, assim, dessa produção. Vocês perceberam, eu imagino que teve duas partes do cast. Sim, se vocês não perceberam, vocês não vão estar escutando esse caixa de entrada, porque ele tá no segundo porque cast. Porque ele tá no segundo cast, exatamente, então... E assim, a gente espera e obriga vocês a comentarem se achou... Eu falei, eu espero 1 milhão de downloads em cada episódio e 10 mil comentários. Isso, tudo no primeiro dia. No primeiro dia, por favor, se puderem fazer esse serviço pra gente. Não, mas falem sim, galera, assim, é importante, porque assim, a gente gostou bastante desse formato, apesar de dar trabalho em dobro, mas... Eu e o Rods, a gente esforçou, a gente gosta muito de Mortal Kombat, é uma coisa muito vocês repararam muito no cast, que é uma coisa muito pessoal nossa. E ficou um formato legal, deu pra explicar bastante coisa, acho que tá completíssimo, basta vocês comentarem e continuarem o sentimento sangrento de Mortal Kombat. Exatamente. E é isso aí. Se vocês entenderam a dica, vamos começar por aí, né? Que era sangue, momento, vamos estragar a piada que a gente... Vamos estragar a piada, isso não, aí. Não, agora acho que não tem essa de não entender a dica, vai. Ah, e ó, e vocês perderam a chance porque, ó, a caixa de entrada inteira foi trilhada com Scorpions. Scorpion, foi, a gente... pô, tava na cara, hein? O panda do bem deu um boi pra vocês e vocês falharam ele. E então, acho que antes de tudo, como sempre, os nossos parceiros, né, Rods? Com certeza. Ultimate parceiros. O primeiro, o DollarsCast. NPari. Que não tem sangue, porque... Não tem sangue, porque é Nintendo, Nintendo não tem sangue. Otaku Company. Que tem sangue no nariz. O LegCast. Que... tem sangue às vezes. Só que com lag. Dependendo do tema. Só que isso, atrasado, sangue atrasado. O Otacrazy Go Go. Que acho que não tem sangue. É, não. Ou sangue é errado, sei lá, maluco. É, sei lá. Mini Clowns. Que se você atrasar, você não ganha o sangue. Então tem que pagar o plano dos caras. senão cai tudo. Senão cai tudo, senão você fica sem. O Level 1 Podcast. Que também tem bastante sangue, é videogame. Esse. Videogame tem bastante sangue. Megabytes de sangue. Isso. E pra completar, assim, um aviso assim, urgente do Mug, que a gente tem um novo parceiro, olha só, hein. Olha só, quem que é, Rod? Em épocas de sangue, luta e satanismo, quem chega? Omega Cast. Que não sei, não tem relação com essa frase, mas a galera é muito legal, eu já escutei alguns casts deles, eles são muita gente fina, conversam legais, um podcast assim, dos tradicionais que eu acho assim. Um dos clássicos. E o Dragão Dourado, o Trent, a galera de lá é muita gente boa, então bem-vindos ao Projeto X. Vocês brevemente ganharam... Welcome! Subsidiado pelo Bane, por contrato. Isso aí. Hosteado em Santa Pisca. É ele que assina. Em breve vocês vão ganhar um espacinho... Na nossa lateral. E no coração do mundo, porque isso, é o que conta. Essa semana, nós teremos um comunicado ruim pra vocês. Isso, algum, até mais que um comunicado. Mas um ruim. Um ruim, né? Um ruim. Isso. Que é o seguinte: no dia 28 de dezembro, uma sexta-feira, não terá cast. Pam, pam, Mortal Kombat! Isso, por isso teve dois agora. Teve dois agora. Mas é porque é aquela coisa, pessoal: a gente vai estar indo aí, vai ser essa semana do Natal pro Ano Novo. É muito corrido, galera viaja, família. Ninguém quer passar a noite do dia 24, dia 25 editando cast. E a gente não sabe se o mundo vai acabar, né? Então a gente não pode programar um cast pro dia 28, que é logo depois do fim do mundo, né? Isso. Fora que se vocês deveriam estar curtindo com suas famílias, cônjuges e namoradas, amigos e enfins. E se não estiverem, pense nisso, porque é importante. Isso. Ouça um cast repetido, se vocês sentirem muita falta. Assim. É, então. Muita falta. Muita, muita falta. Assim, você pode passar o Natal com o Projeto X. Isso, olha só. Seremos embora, seus amigos no Natal. Embora não ache melhor... O melhor programa, né, cabeça? Não, acho que você deve ter coisa melhor pra fazer, mas, né? Mas... sei lá. Vai ser uma época festiva, então tá avisado, se preparem. Mas se preparem, mas tem uma coisa importante. Se o mundo não acabar e... quer dizer, se o mundo ainda existir, a gente volta na outra semana com o cast novo. Isso! Novíssimo, cheio de... Exatamente. Com clima novo, né? 2013, chapeuzinho de festa e é isso aí. Exatamente. Promessas pro ano seguinte e champanhe branco e praia e fogos de artifício. Isso aí. Eu acho que não tem tudo isso no cast, mas não, tudo bem. Não, tem nada a ver, na verdade. Ah, então. Tá tudo bom. Bem. Tá bom. É o clima. Ah, tá bom. Vocês... ah, tá bom. E pra compensar nossa notícia ruim, a gente tem uma notícia muito boa pra vocês, que é o quê, Rod? Isso, pra compensar a notícia ruim, a gente tem... na verdade, são duas notícias boas. Projeto X está com uma iniciativa inédita de espírito natalino e boas graças aí do, isso, do final porque, do ano. Porque P é P de projeto, de podcast, de presente, de Papai Noel e de promoção. Ah, moleque! Então a gente, com o espírito da cordialidade, inclusive eu devia escrever isso na minha coluna. Boa, boa. Estaremos sorteando prêmios inteiramente de grátis, free. Com frete it's grátis. Free. It's free. Acreditam nisso? Os prêmios foram selecionados, a gente achou interessante fazer uma dobradinha porque... não sei, mas acho que é maneiro. Não sei também. Deu vontade. Vocês merecem, olha que bonito. Exato, olha só, vocês então, merecem. Então, só pra esclarecer aqui vocês que são os privilegiados porque escutam o cast, como que funciona a promoção? A gente não vai usar nenhum sistema de de sorteio é, conhecido, então a gente vai fazer manual. Então, o que, que é importante? A promoção vai ser feita no Facebook, a gente está utilizando ela através de duas imagens promocionais, né? Cada um com seu devido prêmio. E como que funciona assim, é, resumindo aqui um pouco? É, basicamente, você só tem que curtir a nossa fanpage. Provavelmente você já deve ter feito isso. Se não fez, faça agora. É... Agora, para e faz. Não. Não, ou você consegue fazer ouvindo. Eu acho que isso... é que você tem que escolher um dos três, né? Ou você faz isso, ou você... você tem que escutar, curtir a fanpage e respirar. Aí você pode parar de respirar cê... um pouco. Você deixa fazer de os fazer um... dois. É, acho que escolhe deve um funcionar. Pra parar. Mas, continuando, é... aí após curtir a fanpage, você tem que compartilhar a imagem promocional. Você pode compartilhar as duas, das duas promoções. Ó, e compartilhar publicamente, hein? Publicamente, que senão a gente não recebe o relatório. E o importante é que, assim, você tem que entrar em configurações da sua postagem. Se você for uma pessoa privada nos seus momentos felizes... E, não, é bom, às vezes. Isso. E marcar a postagem como pública, porque senão a gente não vai conseguir enxergar. E se a gente não enxergar, não dá pra colocar vocês na lista de sorteio. Se vocês não estiveram na lista de sorteio, vocês obviamente fizeram isso à toa. E isso não é legal. Pelo menos pra vocês. Pra gente, pra gente, a gente vai dar o prêmio de qualquer jeito. Né? Isso, então. E assim, os prêmios que a gente vai dar são. Primeiro, um quadrinho encadernado da Lanterna Verde, A Origem Secreta. Olha só. Do Geoff Johns, eu sou fãzaço, assim, pra quem quer conhecer a Lanterna Verde, essa é a origem canônica dele hoje. Então é você, a chance. Você tem que ler, a chance de vocês. Não é a história que ele fica gay, porque não é esse. Não, não é esse que fica gay, por favor, gente. Pelo amor. Pelo amor de Deus, vamos separar, esse não é o do desenho também, o do desenho é outro, tá? E... não é esse também. E o outro, pra aproveitar o hype do filme, vamos dar o livro do Hobbit. Isso, com capa do filme ainda. Com capa do filme, isso, saiu esse ano. Edição única, provavelmente você vai poder levar pra assistir. Não, na verdade você não vai levar porque o resultado dele vai sair. O resultado sai após o filme, mas você vai poder ler se você gostar do filme. Isso. Se você não gostar, você pode ler pra ver o que tem diferente. Vai poder expandir a experiência e passar o final de ano com um presentão show de bola, bacanudo. Exatamente. A gente só tá avisando, ó. Se o mundo acabar, a gente não entrega. Ah, é verdade. É importante ressaltar, cabeça, sim. E se o mundo... mesmo que o mundo acabe, a gente viva numa distopia e eu tiver condições de alugar um cavalo, eu entregarei pessoalmente, viajando. Olha só. O país todo. Exatamente. Mas pelas dunas de areia do nosso país. Só se o Brasil acabar numa distopia. Se isso não acontecer, eu não vou entregar nada. Se acabar de qualquer outra forma, a gente não garante. Tá na cláusula do contrato. De preferência, o meu cavalo tem que ser unicórnio, né, velho? Porque é maneiro. É, na distopia é maneiro você pegar as coisas tipo unicórnio. Podia ser um Pegasus. Um Pegasus, unicórnio. Isso que eu ia falar, um Pegasus, né? Um Pegasus unicórnio, fechou. Olha, só um Pegasus que voa com chifres. É. Robot Unicorn Attack. Eu acho, é isso aí. É. Acredita nos seus sonhos. Acredita nos seus sonhos que você vai ganhar a promoção e é isso aí. E se der sorte, o Robot chega na sua casa com um cavalo alado de chifres. É, e eu preciso de uma arma de cavalo. Acho que é uma lança. A lança é maneira. A lança é maneira, é uma valquíria, né? Tem que a ser valquíria. Tá vendo? Então eu precisaria de pensa papete como também, uma não. Valquíria. Pô, isso, mas vamos... E um capacete, vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro para os e-mails que... por algum motivo bizarro, a gente recebeu tipo 4 e-mails em um dia, que é hoje. Que é hoje, o dia. Inclusive, acho que é até importante, a gente nunca fez isso. Então, galera, a leitura de e-mails do Projeto X sempre é gravada de preferência na quarta-feira à noite. À noite, o quão mais cedo possível. Então... entenda-se depois das 6, antes da meia-noite, de preferência. Isso. Porque todos temos a vida atarefada e tal, então, e a gente precisa de um tempinho pra fazer edição sem ter maiores imprevistos e tal, né? Então, pra aqueles que às vezes mandam e-mail assim, datado, a gente vai tentar até encaixar numa próxima leitura, mas você perde a vibe, né? Então, fica tá dado. Falando um cast que já passou, então. Isso. Então, fica o recado, é importante assim, se prepare. E obrigado pelos 4 e-mails e continue mandando, a gente vai abrir agora a sessão. Mas é isso aí, quarta-feira é dia de leitura de e-mails no Projeto X, ó, que legal. Fica avisado, é dia de jogo na televisão e de e-mails de leitura de caixa dentada. Entregamos o segredo. Ó, nunca mais seremos os mesmos. Então, então vamos ao primeiro e-mail do nosso, já posso dizer, até clássico nos e-mails. Yeah. O Hataque. Que mandou mais uma vez várias, não várias, mas algumas tentativas isso. de acertar o tema e não acertou, não. Infelizmente. Menção honrosa pro Bebo Black, que realmente tem sangue, sexo e satanismo. Até mais sexo e satanismo do que Mortal Kombat, isso, se você for parar pra certeza, pensar, né? Mas perdeu. E o ataque fez a gente pensar numa coisa legal, porque assim, a gente não pode permitir o spam de dicas. Se o cara acertar, ele tem que ser bom e acertar de primeira. Isso. Tenta assim, então não chuta várias, isso. várias vezes. Acho que, tá? acho que 3 já é um exagero, mas é um número legal. Isso. 3 eu acho que assim, já é um. Tá, 3 tá bom. Isso. Mas. De preferência no mesmo e-mail. Tá. Então, ataque, não 3,5. Mas valeu a força, assim, valeu mesmo, assim. A gente gosta de ver vocês errando. Porque. vocês é legal, vão aprender. Fica... É legal rir da desgraça. É legal. Próximo e-mail, Rods, de quem que é? É do Felipe Dias Cardoso, novo aqui no Caixa de Entradas, né? Nunca apareceu. Falando aqui na Velocidade da Luz, ele fala: "Yo, sou Felipe, tenho 25 anos, de Juiz de Fora, Minas Gerais." Tem Juiz de Dentro, Minas Gerais, não, né? Juiz de Dentro, eu acho que não. Acho que o Juiz de Dentro ele deve ser tipo mais pra dentro do país. É, promotor de dentro, advogado isso, de lá. Exatamente. Mas isso aí, acho justo. Acho justo. Ele dá os parabéns aqui pelo podcast sensacional. Nunca pensou que um podcast falaria de um anime que, na opinião dele, é um dos melhores de comédia e tal. E ele fala que. Ele fala assim, bem, não vou falar que eu gostei do podcast, mas sim do anime. Então, quer dizer, peraí, então você não gostou do podcast? Não é mérito, anime, nossa, é do anime. Não, a gente, então. Justo. Realmente, eu acho que a responsabilidade é toda de quem criou, a gente só tá tentando. Pior que é justo, né? Então, ele falando aqui, na maioria dos animes sempre tem um personagem maluco e outro certinho, que repreende a personagem sem noção. Ah, isso é claro, né? Mas nesse anime são... Não, todo... E aí ele fala assim, mas nesse anime não. Todos têm uma peculiaridade diferente que difere de tudo. E isso que é o legal, assim. E lembro como se fosse... Ó, e ele fala aqui, lembro como se fosse ontem. Nunca tinha visto a primeira temporada, mas quando vi o anúncio que ia ter segunda temporada, procurei para ver como que era. Me apaixonei desde o primeiro episódio. E quando chegou a segunda temporada, eu tinha mais expectativa desse anime a ser traduzido. Para eu ver logo. Eu nem ligava muito por alguns animes que passavam todo dia. Sempre era working. Até a próxima. A Prisma. É isso aí. Não é até a próxima. Até a Prisma. É, até a Prisma. E... Eu gostei daqui da referência ao Cosmo. É. Eu me lembro como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Ontem. Mas, a minha velhinha, mas foi ontem. Muito bom. Padrinhos Mágicos merece um estudo à parte. Eles... Exatamente, é uma ciência a ser estudada. E muito, muito, muito bom. Mas valeu, Filipão, assim, pô, pareça mais. Obrigado, cara. Sempre... E você fala sempre... se você gostou, pelo menos você fala se você gostou do cast, que ficou na dúvida agora. Isso, com certeza, Itera. O próximo e-mail que nós recebemos é do Djalma Dourado, que já mandou e-mails aqui. Já que meu cara é um da amigo nostalgia. Do Panda, mandou na nostalgia. Ele mandou um e-mail grande também. A gente vai tentar dar uma cordinha. Ele pediu desculpa que da outra vez ele mandou um e-mail meio estranho nas regras gramaticais, sem pontos, sem vírgulas, meio bug assim. Agora ele fez bonitinho com pontos e vírgulas. Deu pra ler bem agora. É muito feio o pessoal tirar sarro de quem erra ponto. É muito feio. Eu acho uma sacanagem isso, viu? Eu acho uma sacanagem. Ó, mas achoar tem que acabar com ponto e vírgula, porque... Então, acho justo. Corrija isso pra próxima, hein, rapaz. Sacanagem, né? Todas as dados na internet tem que acabar com ponto e vírgula, porque é a lei. Exatamente. E tenta terminar com... Não tenta com H, porque H sem som. Você tem que terminar com fogal. Talvez é importante. Ele... Acabei de escutar o último podcast, o Working, e gostaria de parabenizá-los pelo empenho de vocês em buscar uma melhor qualidade de áudio, assim bem como também de efeitos sonoros, trilha e tudo mais. Ele falou, porém, senti que neste último episódio... alguns momentos houve uma quebra no diálogo, bem sutil, mas perceptível. Além disso, ele cita aqui que ele se sentiu um pouco perdido no meio do cast. Ele falou que a gente... Eu achei até engraçado que ele falou que a gente dinamizou demais o cast. Então parecia que realmente era uma conversa muito interna nossa de quem já assistiu, tornando um pouco mais complexo para quem não tinha assistido. Ele falou que teve que ouvir duas vezes para entender realmente do que a gente estava falando com precisão. Justo, legal. Ele fala, acredito que vocês devam refletir sobre essa dinâmica para que posteriormente talvez obtenha-se um desenrolar mais claro e uma melhor compreensão para os ouvintes, pelo menos para ele, que nesse caso não ouviu a obra. não assistiu a obra. Ele, para finalizar, gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo do site, que está sempre sendo atualizado com novas colunas e matérias, esse, e que dá o maior dinamismo e cria uma maior proximidade com o público. Esperamos continuar assim, com certeza. Esperamos, é, então, é, a gente gosta muito, é, tem muito pessoal que escreve aqui dentro, a gente gosta muito de escrever. Isso. Até o Rods começou a escrever, que não escrevia, tá na moda, ajuda. Tá na moda, escrever tá na moda, é legal. Com relação ao que você escreveu, a gente pede desculpa, realmente, foi uma falha nossa, o Rods já tinha apontado isso quando ele escutou o cast depois. Isso, isso, eu achei que ficou um podcast bem pra quem conhece mais de anime, assim, escolheu um pouco essa galera que não tem tanto interesse, até quem não conhecia um pouco o anime, né, Isso é maneiro porque a gente tem a oportunidade também de refletir nesse erro, né? Tomar um pouco mais de cuidado e tal. O que aconteceu com o Orkin, eu até perguntei depois e o pessoal me confirmou, é que ele é um desses animes de Slice of Life, né? O que trata só de cotidiano. Fatia da vida. Então, exatamente, o pessoal trabalha naquele restaurante e as situações são em volta daquilo e não tem muito um objetivo, não tem muito uma trama em comum, assim, além do isso, restaurante. Não tem um enredo em comum que liga todos os episódios. Isso. Você pode ter um episódio solto que faz sentido. Mas mesmo assim, eu concordo contigo, inclusive, viu, Djalma? Acho que a gente vai tomar essa atenção, sim. Apesar do anime, nesse caso, ter um pouco essa característica, mas é sempre importante trabalhar, né, pra... Ser pra melhor, todos os públicos, né? Pra ser melhor e maior. Melhor e maior pra todo mundo. Isso, com certeza. E aí ele falou, não me esquecendo, ele falou que deixou aqui os chutes para o cast, esse cast, Mortal Kombat. Vamos lá. E ele chutou 3, olha só, a gente falou 3, ele, olha só, justo, olha como justo, cara, já olha acertou, só. Já começou olha acertando. Olha só, já começou bem. Ele falou, o primeiro dele seria a série Game of Thrones, ou a saga literária, As Crônicas de Gelo e Fogo, como é conhecida. Muita gente citou isso até nos comentários, que também tem sangue e sexo, não sei se tem satanismo, eu não acompanho, mas não. O jogo Skyrim foi uma boa também, tem sangue e sexo, não sei se deve ter um pouco de satanismo no meio. Satanismo é a parada lá do dragão, que é tudo magia negra. Ah, a Fer falou aqui, ó, a Fer mandou no nosso ponto eletrônico aqui, a produção, que tem bastante satanismo sim no Game of Thrones, então tava dentro da proposta. E por último, que eu acho que cara, pô, tava tão bem até aí... Tava tudo certinho, tava bonitinho. O Panda, seu amigo, deu o direito da gente zoar. Como assim? Como assim você achou que a gente ia falar da saga Crepúsculo? Pô, por que raios, por que cargas d'água a gente iria trabalhar sobre Crepúsculo? Qual é? Qual é, meu irmão? Qual é? Se fosse no Rio. Tá de sacanagem, xerife. Tá tirando, bro? E aí, bicho? Não, mas, sério, não sei, eu tô confuso. Olha, eu entendi, assim, vampiro é coisa do demônio, tem sangue porque eles chupam sangue, tem sexo lá no sei lá onde, que a menina fica grávida, mas... Oh, nossa, não, né? Acho que não. Eu entendo o seu chute. Foi o que você pensou, você podia ter preparado no Scorpion. Isso. Mas falhou, engraçadamente. Falhou. Comicamente. E fica a dica, o cast de Crepúsculo... Não. Não. O Sage tava em pânico aqui. Não. Crepúsculo, não. Não, assim, desculpa. Pode até ser bom em alguma realidade alternativa ou ponto de vista, mas a gente não vai fazer, tá? Desculpa. É isso. Não. Se você queria, desculpa. Perdão, não sai. Perdão. Abaixo-assinado, talvez a gente pense. Isso, abaixo-assinado online, por favor. 1 milhão de petições. Tá bom? 1 milhão de petições, não de assinaturas, tá? Isso, com certeza. Diferente. 1 milhão de petições. Porque pedindo Crepúsculo. Eu quero 1 milhão de ativistas, não só passivos esquerdistas de coisa que cada só assinam. Cada um escrito por uma pessoa diferente. Isso. Aí a gente pensa em fazer um podcast sobre Crepúsculo. Com certeza. É, ele, ó, pra você, o Panda vai colocar uma imagem aí, vai estar na postagem, de Crepúsculo, em homenagem ao seu chute. Com certeza. Sempre é bom, sempre é bom. E ele está, falou aqui, ansioso para o próximo cast de nostalgia, atenciosamente, Dexama ou Deck ou Sama, rachuá, ponto. E é isso aí, então, nunca mais chamaremos de Djalma, Dexama. Eu acho um Djalma um nome maneiro. Eu acho, o nome Djalma. É artístico, cara, maneiro, pra caramba. É, o nome... E Djalma Dourado. É um nome com personalidade, com alma, isso. Sabe? Djalminha fica estranho como o Panda mandou. Djalminha é meio zoado, mas Djalma é maneiro. Não, ele é palmeirense, hein, cara? Porra, DJ Alma, altos... Altos pseudônimos aí, hein? Isso aí, pense nisso, Djalma, pense nisso. Pense nisso. Ganha um brinde aí, de pseudônimos, de graça, que o professor vocês podem... Pode escolher algum se quiser. Agora, pulando pro próximo e-mail, a gente tem um cara conhecido aqui pra gente, né? O Dex. E começando aqui pelo e-mail dele, ele começa com Coy Manolos, de praxe, né? Antes de falar bem, vou falar mal. Ele, porra, Mug, como arqueólogo tradutor de mangá, digo logo, faça uma associação de working com o Arking na minha frente que eu transformo você em um vestígio arqueológico, cara. E porra, com H, tá? Com H, só pra deixar. E com paz e picaretas e inchadas. E dinossauros. E dinossauros. Opa, não pode dinossauro, isso aí, né? Formal, não pode, opa. É verdade. Enfim, contando com o Working, já são 4 animes que vocês me fazem querer assistir. Primeiro foi Gundam Boy, assisti antes de ouvir o cast. Depois foi Madoka, ouvi primeiro e depois assisti. E essa semana utilizei o tempo da lida no jardim, mamãe manda, Dex obedece, para ouvir dois casts de vocês, Shihai Furu e Work, ou seja, mais 2 animes para entrar na lista dos animes a serem assistidos. E coitado, então vai entrar... Tava procurando dinossauro no jardim. Vai entrar em loop porque tem mais casts de animes por aí, né? Tem, tá vindo. Então, ótimo trabalho em ambos, algumas horas escutarei o de The Big Bang Theory, pois não assisto esse seriado. Portanto, não é algo que eu considere prioridade. Da verdade, eu evito assistir seriados, já que basta um vício em animes para cometer meu tempo. E acho justo o argumento. Falar em Big Bang Theory, a Fer lembrou uma coisa importante, que a gente precisa dar uma bronca no Kiba, que por culpa dele e totalmente dele, o cast Big Bang aconteceu, e por causa do cast Big Bang, ela hoje está assistindo Big Bang Theory, está viciadíssima e temos altos riscos de algum cast atrasar por causa disso. Cast do dia 14 de dezembro. Se atrasar, a culpa é inteira e totalmente do Kiba. Isso, com certeza. E vocês já sabem pra quem mandar a nomeação. Isso, pro Rods. Pro Rods. Pra mim. Que droga. Tudo eu. Tudo eu. Tá, tudo eu. Mas vamos lá. De todo jeito, abraço da galera em novos casts. Agradeço, Dex. Último e-mail que a gente recebeu, tipo, há 50 minutos atrás. Que era, inclusive, onde a gente ia começar a gravar, mas... Isso, aí chegou o e-mail, daí a gente chegou falando e atrasou e tamo aqui. Da Monique Pantoja, ou Monique Costa, que ela não gosta de nenhum dos dois sobrenomes, a gente vai continuar falando. Ela começou assim, olá, coisinhos do Peixes. Peixes, talvez a casa de peixes? Não. Ou sim. Não. Espero que não. Eu sou de peixes, isso estragou minha infância. Pô, cabeça, parabéns. Putz, Afrodite foda. Mas vamos lá. Bom, ainda não vi os casts 11, 12 e 13. Estava, aí ela falou, entrou botando um parênteses aí, ela falou, estava muito na cara para ser Deus da Guerra. E viva os trocadilhos. Olha só, ela aparentemente gostou. Mais uma ludibriada pelo Viu Mugiwara. Pelo Viu Mugiwara e sua mente maluca, psicopata. E estou com preguiça de escrever, mas acho um palpite do que será o próximo cast. Ela falou que na verdade ela mandou um e-mail só pra isso, entre parênteses, só pra chutar. Ela falou, se for anime, pensei em Bible Black de novo, sangue, satanismo e sexo. Mas como vocês estão alternando entre anime e outra coisa, olha, ela percebeu. Alguém percebeu a nossa mudadinha. Mas não o suficiente. Ela acha que vai ser um cast sobre True Blood, uma série que ainda não tive coragem de assistir. Ela falou que prefere sangue em preto e branco. Se não me engano, é vampiro também. Também. Se não, é tipo Crepúsculo, mas deve ser melhor Crepúsculo. Ainda assim, deve ser uma história melhor Crepúsculo. Ainda assim, é uma história de amor melhor Crepúsculo. Ela, finalmente apareceu mais que acompanhava vocês pelo FS. Ah, é verdade. Não, mas é. Poxa, é normal, né? Não, não tem jeito. Muito legal saber que o pessoal vem a gente, né? Eles buscam a gente. Muito bom saber. Isso é importante. Bom. Ah, sim, ela botou aqui Gamba até a todos os membros. Ela falou porque sorte é pros fracos. É isso aí, a gente não tem sorte. E é isso aí, valeu, Monique. Mais uma muito vez, obrigado. Bible Black, o tema tinha muito mais a ver com a nossa dica, mas... Não, não, tá? Tinha muito mais a ver, mas não. Melhor, ó, galera, melhor pra vocês, não. então, menos sexo. Menos sexo. Tá? Mas, ó, galera, obrigado por acompanhar essa maratona de Mortal Kombat. Comentem se vocês gostaram mesmo. Comentem, nem que não gostarem, só comentem, por favor. Então, mas ó, eu acho interessante esse formato de cast, principalmente jogos de lutas e franquias que excedem, sei lá, 2 ou 3 episódios ou filmes e essas coisas assim. É interessante, muito interessante. Comentem se vocês querem ver mais. Talvez comentem se vocês gostariam de ver um cast duplo. Qual o tema? E comentem temas, porque a gente tá com saudade de comentários de temas. Comentem porque estamos com saudade de vocês. Mandem e-mails porque a gente tem saudade de... Somos muito carentes. Isso. O Atlas é carente. Mande e-mail pro Atlas também. Manda e-mail pro Atlas, que embora sua carência pode não ser recompensada. Mas... Pode ser. vamos hoje rapidamente, por causa da grande quantidade de e-mails, ao comentando comentários bem fast, flash. Fast. Souvenir. Souvenir. É, o comentário aí no cast de Scott Pilgrim, anterior ainda ao The Working, a Gabi comentou o seguinte, ela apontou duas coisas. A primeira, que lá pelos 9 minutos, o Jim fala que Tintin é uma série inglesa. Mas, na verdade, As Aventuras de Tintin é uma série belga escrita em francês. Olha muito, só. Muito importante. Deixou um blog muito legal também do tradutor, Scott Pilgrim. Isso, explicando algumas coisas então... de Scott Pilgrim. Ainda assim, não faz sentido muita coisa de Scott Pilgrim. Mas apareça tá, lá na postagem de Scott Pilgrim. Vejam um comentário dela, vejam um link, vejam a vida e tudo mais. Isso, que vejam é a gente. Falando em ver, apareçam também no Projeto X Podcast 13. Lá teve muitas coisas nesse comentário. Teve Guerras de First, que... Não teve mais, isso. Não vai ter mais. Invejas ou não, nunca se sabe. Eu errei, eu falei que era o Capitão Kirk, mas na verdade o Hataki falou que era o Capitão Jean-Luc Picard, do Star Trek The New Importante Generation. Que todo mundo usa pijama, isso aí. Qual? E pra mim é todo mundo Capitão Kirk do William Shatner. Todo mundo. A Fer xingando publicamente todo mundo, pessoas falando de anime de padeiros e é isso aí. Madin, na verdade. Eu tô... O Madin falou do anime do padeiro, que parece ser maneiro, nunca assisti. Lembrando então, se você quer mandar um e-mail pra gente, mande e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou atlas@projetox.com.br. Só mande pro Atlas e-mails com ódio. Inclusive, hoje eu descobri uma coisa legal, porque a ira é o pecado mais divertido. Olha só, é Azura's Wrath que eu digo. Ah, moleque. E Buda gigantes. Pegada do Buda, assim. E, como sempre, não pode faltar a dica do cast da semana que vem. É o momento mais esperado, tô percebendo isso, né, da galera. É, o pessoal tá gostando dessa brincadeira. A dica não vai ser uma pegadinha, não vai ser um trocadilho. Vai ser o seguinte, eu vou falar mais ou menos o que é e vocês vão ter que aceitar. Ó, no cast da semana que vem, eu vou falar os integrantes, eu, o Rods, o Panda, o Kiba e o Seiji, falamos das nossas primeiras vezes. Nossa, que gratuito. Falamos das nossas primeiras vezes, o que nós gostávamos da época, o que nós gostamos hoje, se teve troca nesse meio, se a gente mudou de gosto. O que não mudou. O que mudou, o que não mudou. Como era o mercado na época. É, isso aí, como é hoje, como a gente encara esse assunto hoje, entendeu? Pensem bem pra responder, pensem bem. Vai ter uma dica sonora. Ouve a música e tenta acertar. A dica vai estar no fundo sonora, tá? Porque... A galera do Projeto X tem clara evidência, manda um e-mail em cima da hora, não sabe prever as coisas, então eu sei que eles não vão falar. E é isso aí. Não, nem citaram o Bebo Black duas vezes, mas, então nem vai vir besteira. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez por semana. Obrigado pelos comentários, e-mails e... Muito obrigado, pessoal. E força, força de vontade, porque isso é importante. O Ben está aqui dando tchau e é isso aí, galera. Obrigado, jurem pelo Batman e. Swear to me! E até a próxima. Abração! E até a próxima, falou pessoal! Aqui é o Alck e eu não participei do cast anterior porque eu tive um lindo encontro com o Senhor Sono. Morpheus. Ele tava lutando com o Dramin lá, o Deus do Sono. Sonado de volta. O Deus do Dramin. Foi o Rods que criou a história. Foi, eu voltei no tempo lá e falei pro Tobias mesmo. Não, você mandou uma mensagem. Nome da SMS, o nome da muleta do Raiden é Rods. Vocês não estão ligando. E além disso, eles não queriam que ninguém matasse o Super-Homem arrancando a cabeça. Ah, eu não gosto do Super-Homem, tinha que matar esse porra. Ia ser legal se eles tentassem arrancar a cabeça e não conseguissem. Tipo, feio talent. Aí ele... É assim, ela era um erro da Kitana. Então o que acontecia? Tinha um... Pô, que triste, hein? O pai dela chegando. Você é um erro.